Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 71. Top Games do ano e da geração. Fala pessoal, bem-vindos ao último episódio do seu podcast de 2013. É isso mesmo, nós nos reunimos hoje aqui para fazer um apanhado aí dos jogos do ano e da geração que está se encerrando, como a gente anunciou no episódio anterior. E com isso a gente vai fechar o ano de 2013 aqui no podcast, vai tirar umas férias e aí volta, digamos, lá para janeiro, fevereiro, março, abril do ano que vem, sem data confirmada ainda, mas a gente volta no comecinho do ano que vem. Mas hoje então a gente fecha aí, fico feliz em dizer que temos time completo novamente, coisa que foi raridade esse ano, mas já estão aqui comigo o Rafael Kunen. Tudo bem, Rafa? Beleza. E o Fernando Seco. Yar! É, isso aí. Já entrando no clima. E hoje então a gente tem um especial de fim de ano, a gente vai eleger o jogo do ano e falar também sobre os 5 melhores jogos da geração que está se encerrando, né? Para deixar bem claro, só valiam jogos do Wii, PS3 e Xbox 360. Então a gente vai fazer isso e hoje a gente também vai trazer aí uma surpresinha, uma versão diferente do seu já famigerado Pod Quiz para fechar o ano, onde o Rafa e o Fernando vão competir numa brincadeira diferente, mas daqui a pouco a gente chega lá. Vamos primeiro falar então do jogo do ano, aí a gente faz pod quiz no meio e finaliza com os jogos da geração, ou não? Eu queria te corrigir um negocinho aí que tu falou, Wii, Xbox 360, mas PC vale desde que tenha saído durante esse tempo, né, intervalo de tempo. Por quê? Você tem algum jogo de PC? Sua lista? Tem. Putz. Vale sim, é claro que vale. É, a gente tá brincando. É porque queria uma interessante, né? Porque... Essa geração tem muito de dispositivo, mas eu acho que eu entendi o que o Josh falou, que já é Gen 3, né? Não, peraí. Se valer 3DS e DS, por exemplo, aí já muda minha lista completamente. Não, mas... Não vale. Muita suruba. É porque... É difícil... Tá difícil a gente determinar o que é uma geração, pô, né? E Angry Birds, pô. Angry Birds não conta. Pois é, mas tá tranquilo. Acho que, né, contanto que... A gente possa incluir os jogos da série Halo, né? Os jogos do... BioShock Infinite. É isso, BioShock Infinite. Contanto que a gente possa incluir eles, aí já esgotou a lista de 5 melhores, né? Porque isso já tem aí, ó. Halo 1, 2, 3, 4... Não, tô zoando. Vambora então falar Sério? Do melhor jogo do ano. Ou não? Bora. Vou começar em ordem de idade. Rafa, você que é o mais novo... Diga pra gente qual que é o seu melhor jogo da geração, não da geração, deste ano, 2013, de quaisquer plataformas e por quê? Pra mim o melhor jogo desse ano é The Last of Us, do PlayStation 3. Que jogo é esse? Aquele que todo mundo jogou, menos você. Resumindo, o mundo inteiro jogou, Guilherme, menos tu, porque tu se recusou a comprar um PlayStation 3. Eu já tive um PlayStation 3. Então, mas tu vendeu antes de sair o melhor jogo do ano. É, né? Sei. Tá, por que The Last of Us é o melhor jogo do ano pra você? Então, ele é extremamente bem polido, assim, desde em termos de animação, os diálogos, cenários lindos, assim, todo ele, no aspecto visual e de presentation, ele é muito, muito bom, o que ajuda muito no que ele quer se comprometer a mostrar, né, que é o mundo pós-apocalíptico. Então, eles esforçaram muito em fazer essa apresentação ficar muito foda, assim. E em termos de... A escolha dos atores foi excelente, assim. De todo o aspecto visual. Ele é, é um dos jogos mais bonitos que eu joguei nesse sentido. Passando por isso, o lado de gameplay, ele é... Acho que tudo que foi feito de gameplay, desse aspecto de crafting, de movimentação, dos personagens, ele foi tudo muito bem amarradinho, muito bem feito. Eles, vem da Naughty Dog, que fez o Uncharted, eles poderiam muito bem simplesmente ter copiado e colado a movimentação dos personagens do Uncharted, que era boa já. Mas não combina com aquele personagem. Aquele personagem é um pouco mais velho, ele não é um cara atleta, explorador, ele é um cara. Ele é um pouco mais. Por ele ser um pouco mais velho, assim, e não ter aquele background de exploração, as movimentações dele são limitadas, ele não faz super saltos e aquela coisa toda, assim. Então, isso tudo, assim, combinando com a menininha que vai sempre andando junto com ele, isso tudo dá uma experiência pra mim que eu não tive nessa geração, e fica muito perto, assim, de uma das melhores que eu já tive jogando videogame, assim, sabe? É muito, muito bom, assim, tanto o esquema de combate, de como os inimigos se comportam, tu tem que usar isso com os itens que tu tem em mãos, assim, não é simplesmente um shooter, porque bala é raro, assim, então tu tem que usar o environment, tem que usar os itens que tu tem contigo. Eu joguei de novo ele numa dificuldade maior, quanto maior a dificuldade, os itens que tu acha quando tu tá explorando são mais raros, né? E é uma experiência totalmente diferente, assim, tu tem que se virar com o que tu tem, sabe? Tu não tem nada, mas tem um tijolo ali no canto, como é que tu vai passar desses caras tudo com tijolo, sabe? Então, tu tem que improvisar, e esse gameplay emergente, assim, é o que a gente sempre fala de que é uma qualidade, uma massa de gameplay emergente, mas pouquíssimos jogos conseguem, sabe, te dar essas regras, te dar esse conteúdo e te vira o que acontece ali, é parte da tua experiência, não vai ser igual pra ninguém mais, entendeu? Isso pra mim é uma obra-prima, é o melhor jogo desse ano e um dos melhores jogos da geração. Porra, como é que a gente discute com isso, né, Silvio? Só tem que concordar, né, cara? Tem que concordar? Então, engata aí e diz pra gente, seu jogo do ano, 2013, também é The Last of Us? É, cara. Eu já falei milhões de vezes, eu não sou muito fã de stealth, mas, assim, eu acho que stealth foi só um dos componentes do Last of Us, e pra mim... a maneira com que foi, com que ele expõe stealth, acaba sendo natural e depois de um tempo você esquece que você tá fazendo stealth, né? Mas acho que a maneira com que eles criaram o mundo, tipo, o embasamento da história do fungo e, tipo, como eles te introduzem o mundo é muito foda, cara. Tipo, você realmente vive o início do caos, o drama que todo mundo tem, você se ferra, tipo, muita coisa ruim acontece já no começo, tipo, ele já seta o tom nos primeiros 30 minutos, e é onde você diz assim, caralho. E depois disso ele, tipo, ele dá uma... ele reduz um pouco o ritmo, mas isso vai gradualmente, vai aumentando, né? E assim, eu acho que o level design é muito, muito, muito bem feito, a maneira como os puzzles são organizados, e o fator surpresa, que é uma coisa que eu gosto muito em jogo, que é tipo... se tudo te leva a concluir que vai acontecer uma coisa, de repente dá uma reviravolta, assim, cacete. Isso é foda. Você tem que começar a repensar o que você vai fazer, entendeu? Tem. E isso aconteceu várias vezes durante o jogo, assim, os personagens, assim, eles bastante ricos, a interação dos dois aparece bem natural, desde o momento que são dois estranhos se conhecendo, você vê eles criando intimidade, isso vai evoluindo no decorrer do jogo, até que você começa a ver que eles estão se importando um com o outro, e que é uma coisa mútua, assim, sabe? Não é um ex-pai carente e uma órfã carente, sabe? São dois amigos, assim, que vão evoluindo, né? Interação. Eles não começam de cara como amigos, né? E como exatamente. Evoluir, isso é muito difícil de fazer. E é muito... duas pessoas estranhas ficarem amigas naturalmente, tu acredita que aquilo realmente poderia acontecer, é muito difícil de fazer, cara. E teve. Só pra gente deixar claro, nós estamos falando. Só pra deixar claro, nós estamos falando do Ben e da Clementine, correto? Não, é do Mario e da Peach. Dá pra ser. E assim, tudo isso, cara, é um mundo onde, por exemplo, é tudo inventado, assim, sabe? Os lugares, as coisas. E, tipo, tem todas as histórias que acontecem nos lugares, existe, tipo, tem todo o fator de exploração. que é uma coisa muito legal. E como é um mundo inventado, sempre tá curioso pra ver o que vai acontecer naquele cantinho, sabe? O que, que tem ali, sabe? Ou o que aconteceu. Ou você vai numa casa velha, tipo, pô, você vê toda a história do que aconteceu com a família. Tipo, fotos, você, tipo, você pensa um milhão de coisas quando tá vendo o cenário, sabe? E cara, e o jogo é lindo. Assim, é muito foda. E eu, como o Rafa falou, o gameplay emergente é... é massa, assim, cara. Tem momentos, assim, que, por exemplo, eu não tinha nada, sabe? Só tinha um arco e flecha e pedra. Aí o que pensei, assim, eu vou usar o arco e flecha, eu atirei lá no cafungó, assim, onde acertei no metal, que fez barulho e todo mundo correu pra lá e eu consegui passar, assim, sabe? Uhum. E, tipo, foi só uma cagada, assim, ah, vou ver se funciona isso aqui, sabe? E, cara, e tem momentos, assim, tipo, como eu falei também, que tem muitas vezes que o level design, tipo, ele monta um puzzle pra tu resolver de um jeito só, sabe? Eu acho que jogo de stealth acontece muito. E você nesse tem que jogo descobrir alguns... o jeito que eles querem que você resolva o problema. É, e aí teve dois lugares que eu lembro que isso aconteceu, eu até fiquei meio chateado, mas o resto, assim, tipo, foi tudo tão, tipo, natural chegar, tipo, e explorar o lugar que, porra, tipo, na universidade, pra mim, foi um blast, assim, cara, porque foi tudo tão natural, assim, o jogo, que quando eu cheguei no inverno, eu não conseguia mais parar de jogar, assim, sabe? E eu chegava do trabalho pensando, tipo, o que vai acontecer. E pra mim isso representa o jogo do ano, que é um jogo que eles criam um mundo, suck you in, sabe? E tipo, tu faz parte daquele mundo, sabe? Você não tá controlando dois puppets, assim, sabe? Você tá guiando a história deles, assim, sabe? E você quer saber o que vai acontecer. Eu acho Oi, fala, Rafa. Em termos de pacing, cara, eu achei uma obra-prima de pacing, assim, não só em termos de gameplay, que ele tem o tom, né, alto e baixo, vai alto e baixo de combate, assim, combate mais tenso e parte sem combate, só exploração e tal, isso ficou muito bem feito, não só isso, mas também de história, sabe, depois de uma parte tensa lá, tu vai continuar, pô, isso foi foda, daí vai lá, a menininha abre um livro de piada e começa a ler piada. Sim. É, pois é. Pô, cara, é brilhante, assim, cara. Tu é o tipo de coisa que, tipo, tu não quer parar, assim. Quando o jogo acaba, tu quer o sequel logo, assim. Lançam dois logo que eu quero jogar mais disso, sabe? Pois é, é isso, como comentar aqui, por exemplo, até. Tipo, se pensar, por exemplo, a gente falou um monte do BioShock, teve Tomb Raider esse ano, Metal Gear, Dead Space, Assassin's Creed, Nino Kuni. Aí. Eu até peguei emprestado o GTA V só pra eu jogar, pra poder, tipo, eu achei que vocês dois iam jogar no GTA V, sabe, pra eu poder argumentar contra, assim, sabe. E a primeira coisa que eu percebi quando eu comecei a jogar o GTA V é que você vive num mundo, controla as coisas do mundo, e eu não me senti, tipo, interessado no que vai acontecer depois, sabe. E é uma coisa que o Last of Us pra mim era, tipo, a cada interlúdio, assim, eu queria saber o que ia acontecer depois, sabe. E foi foda, cara. Só o fato de você voltar do trabalho pensando no jogo que você tá jogando, quantos jogos a gente pode dizer que fazem isso com a gente, né? Essa geração, isso foi, acho que foi um pouco mais difícil. Acho que na época do NES, eu lembro que, tipo, Super Metroid era assim, pô, como é que faço isso? Castlevania, tipo, ah, como é que faz isso? Mas fazia um tempo, assim, tipo, dizer, pô, o que vai acontecer na história, assim, sabe? Que nem você tá vendo uma série, assim, sabe? O que vai acontecer depois, o que vai acontecer depois? É. E, assim, eu acho que todo mundo que chegou na parte do inverno não consegue dormir sem completar a parte do inverno, sabe? Tipo, porque é muito foda. Aí, tipo, eu concordo com a Rafa, é o melhor jogo que eu joguei do ano, assim, de longe, uma das melhores experiências da geração que eu tive. Entendi. Última pergunta que eu vou fazer, a pergunta mais importante, sobre The Last of Us, tá? Tá. Algum de vocês pode me emprestar um PS3? Mas você sabe, olha, tem um colega, sem sacanagem, ele falou que ele foi na GameStop, uhum, comprou um PS3 usado só pra jogar o The Last of Us, e pra ele foi assim, tipo, melhor que qualquer sessão de cinema pelo preço, hein, sabe? E foi só o que ele fez, depois ele pegou e vendeu de volta. Entendi. E tipo, saca? E aí, tipo, gastou tipo $70 no total, que é o preço do jogo. Então... eu te mandaria o meu com carinho, mas... só o que a gente vai pagar de shipping, né? Se vale a pena. Pra três, né? Dá pra comprar um de cada geração. É, então, eu fiquei na posição, né, desprivilegiada nessa discussão, porque eu não joguei Last of Us, nem apareceu na minha lista, você vê. Porque eu não joguei. Não tinha como, não tem como, né, dar o jogo do ano para um jogo que eu não joguei. Então, na minha lista, eu poderia ter dado pro GTA V, como o Seco falou. Eu acho que foi um salto grande do GTA IV, que eu achei bem maçante, pro GTA V, que eu achei muito bom. Foi um dos melhores jogos do ano. É, alguns jogos da Nintendo que vocês acho que não jogam tanto mais assim. O Seco, por exemplo, não tem 3DS até hoje. Usa o Fire Emblem, Fire Emblem Awakening, foi um dos melhores jogos que eu joguei esse ano. Pra quem gosta de combate, né, baseado em turnos, bem mais tático assim. Mesma coisa o Desktop Dungeons que eu falei semana passada, muito bom também. Mas eu acabei decidindo... teve o Battlefield 4, teve o 14, só pra falar os jogos que foram considerados aqui na minha lista, né? Mas... talvez de uma forma bastante controversa eu decidi dar o meu jogo do ano para um jogo que eu só joguei nos últimos dias. Mas, como o Rafa também faz isso o tempo todo e ninguém fala nada, então eu vou fazer também. O meu jogo do ano, em termos de experiência, assim, talvez por causa da nostalgia, é o... Sabia. Sabe qual é? Então fala pra mim. Não, vou falar não, vai falar, não sei, pô. É o Legend of Zelda, A Link Between Worlds. Tem que ser. Porque, cara, porque o Link to the Past é muito bom, entendeu? Não, mas... O... Cara, Link Between Worlds, eu perdi horas de sono jogando. O fator nostalgia, ele é muito forte, realmente. Mas o jogo é diferente o suficiente, na minha opinião, pra justificar que ele seja o melhor jogo do ano... ou que seja pelo menos considerado seriamente como um jogo muito bom, independente do quanto ele pega emprestado do Link to the Past. Porque o que tem de semelhança, os itens são parecidos, mas você... toda aquela mecânica de você ir descobrindo as coisas e destravando as coisas aos poucos não existe mais. O mundo está aberto, você pode ir para onde você quiser. Você pode visitar as dungeons na ordem que você quiser. Você já tem todos os itens à sua disposição desde o começo. Entendeu? E isso eu achei que foi bastante refrescante na série Zelda, até uma surpresa, porque eu nunca ia imaginar que uma das coisas que sempre foi o pilar dos jogos Zelda, que é, né, você ver os lugares para onde você poderia ir, mas você não tem item para chegar lá, e aí aos poucos vai destravando, cada item que você pega você tem que lembrar, pô, onde foi que eu vi um lugar onde eu precisava desse item para passar, e nesse jogo não existe isso, é muito mais aberto. Que eu achei que foi uma coisa bem diferente, bem legal pra série. Algumas coisas são parecidas, algumas dungeons lembram muito, os chefes são parecidos com Link to the Past, a posição de várias cidades e tal, você já meio que já sabe, mas pra quem jogou, né, o Link to the Past, mas eu acho que passou tempo suficiente, eles fizeram mudanças de mecânica suficiente pra ser uma experiência nova pra mim. E cara, Zelda é foda, tá muito no coração da gente. Jogar um jogo Zelda bom depois de tanto tempo, talvez esteja, vamos dizer, desviando a minha opinião aí pro lado mais positivo. Mas se foi isso que eles tentaram fazer, tá funcionando comigo. Entendeu? E num ano onde, sinceramente, não teve um jogo pra mim, talvez por eu não ter jogado Last of Us, não teve um jogo pra mim que esteve muito à frente de todos os outros, em termos de experiência. Aí eu resolvi que o meu jogo do ano vai ser o Zelda Link Between Worlds. Eu vou dizer, cara, eu não tenho um coisinho, mas eu fiquei tentado a agora comprar só pra ver se... Agora você pode até comprar um DS. Eu vou esperar um DS aí. Um DS. Só tem um pixel horizontal, assim, a gente cima, fez assim, essa brincadeira, sabe? Já, né? Resolução da tela, 1080 por 1. 1080. P? Não. 1080 por 1. Aí, mas assim, eu acho que o fato deles... Isso é bem ousado, se pensar, eles pegaram um core mecânica inteira do que sempre fez parte do Zelda e, tipo, abriram ela. É. Mas só era a única, era só a coisa que mais... me deixou com vontade de jogar o jogo, sabe? Mas é bom se comentar, porque assim, todos os reviews que eu li, tipo, foram todos uns lixo, né? Porque todo mundo só fala que o Link to Past era bom. E que a gente, tipo, já assim, sabia. Pô, e o pior é que assim, eu tenho um colega, esse colega comprou o PS3 pra jogar o The Last of Us, ele tem um 3DS, e ele assim, que ele queria comprar um Zelda, mas ele nunca tinha jogado nenhum Zelda. E toda vez que ele lê os reviews do Zelda, ele não consegue dizer se o jogo é bom. Sabe? E aí, tipo, bizarro, né, cara? Tipo, é engraçado isso, né? E aí ele acabou comprando, ele gosta bastante, assim, apesar de ele nunca ter jogado nenhum Zelda, ele tem uma opinião um pouquinho mais, assim, tipo, que de... Porque, querendo ou não, se você joga uma coisa por 20 anos, né, cara? Tipo, sempre vai ter um certo envolvimento emocional que você tá jogando. Um pouquinho, né? É, e ele já teve uma opinião um pouquinho menos, como posso dizer assim, legal, uh-huh, que a sua. Uh-huh. Mas, assim, é muito bom saber, cara. E, tipo, funciona bem comprar, tipo, você pode comprar os itens ou você aluga os itens? É, não, tem essa jogabilidade de você alugar o item, que quando você morre, uh-huh, você perde. Né, os itens, uhum, que você alugou. Então, isso eu achei um pouquinho barato, assim. Tipo, a única coisa que ele te faz é ter que voltar lá e catar o item de novo, entendeu? Quando você morre. Uhum. Então é mais uma punição pra você morrer. Agora, você morre tão raramente nesse jogo que, entendeu? Eu tenho o mesmo problema de ser um, entendeu, fácil, né? Uhum. Diferentemente. O que eu achei legal, assim, até um comentário que eu ouvi no podcast dos meus amigos do Games on the Rocks, que quando eles falaram isso, eu me toquei e falei, porra, é mesmo, esse jogo tem isso de diferente. Que é, os Zeldas ultimamente que a gente tem jogado, todos eles seguram muito na sua mão, sabe? Demora muito pra você começar a fazer alguma coisa, porque tem que te ensinar tudo, e nunca você pode estar travado em nada, assim. E sempre tem a fadinha que te fala pra onde ir, entendeu? O ajudantezinho que te avisa quando você tá faltando alguma coisa. E esse jogo, até por ele já ser aberto de cara, ele não te dá muito isso, assim, não te segura muito a mão, você... Para naquele mundo e pensa, porra, e agora? Pra onde que eu vou? Entendeu? Aliás, posso ir pra qualquer lugar. E aí você começa a explorar dessa maneira. Esse sentimento, assim, é uma coisa diferente que tava faltando nessa série, que já teve um dia, né? E isso é mais uma das coisas que, pra mim, assim, faz uma diferença grande. Entendeu? Agora, o negócio de alugar os itens, cara, não esquenta com isso não, que você vai morrer poucas vezes. Infelizmente, é um jogo fácil ainda, pra quem tá acostumado com esse tipo de mecânica. Entendeu? Tem uns puzzles interessantes, mas nada muito difícil, assim. E... Eu acho, cara, que pelo... Talvez seja realmente uma coisa bem pessoal minha, mas pra mim, sem me sentir bem jogando um game esse ano, um jogo que saiu esse ano, foi esse mesmo. É, porque eu li num outro review, um cara falou que depois que você termina, tem uma outra dificuldade, que o jogo fica mais difícil. Eu não sei disso porque eu não terminei ainda. Daí ele falou que, né, depois que você termina, por exemplo, começa, se você alugar item, começa a ficar chato, porque você tem que fazer grind de dinheiro pra alugar os itens, sabe? Ah, entendi. E aí ele falou que a dificuldade é muito mais satisfatória, mas aí tem o drawback de, tipo, você aluga um item e morre, tipo, o dinheiro vai muito rápido, e você tem que ficar fazendo grind over and over, né? Uhum. Ele tava falando que a melhor estratégia é fazer grind pra comprar os itens e não alugar, sabe? Mas ele demora muito mais tempo, mas tua progressão é melhor. É, eu achei bem interessante isso, cara. É, mas sou um pouco chato, né? É, mas assim, você tenta, você fala pra gente como é que foi. É, não, com certeza vocês vão saber mais agora, só ano que vem, né? Sobre o minha experiência. Você pode mandar e-mail, pô. A gente é amigo ainda, pra né, todos, cara? Os ouvintes, né? Então é isso, ó. Jogo do ano, acho que ficou bem justo. É, vou ter que dar o benefício da dúvida e dizer que Last of Us, se a gente tivesse que eleger um pra nós todos, teria que ser um pelo fato de que vocês dois acharam isso e a opinião de vocês coloca esse jogo. Pô, eu e o Seco concordar. É, cara. É alguma coisa surreal. Desde Halo 3 que isso não acontece. Acho que tu deveria jogar, deveria comprar. Hein? Acho que devia comprar um PlayStation 3 e jogar só por causa desse argumento. Ah, mas eu tô considerando muito fortemente. Cara, eu aposto com você que se você mandar um e-mail na lista da FIFA dizendo alguém me empresta um PlayStation 3 até janeiro, tipo, todo mundo vai responder. Pode pegar o meu que agora tô jogando meu PS4. Fala que é pra jogar Last of Us. Isso. Faça uma boa ação. Até o jogo, inclusive, né? Para uma alma pecaminosa que não jogou Last of Us. Rafa, sabe qual é o problema, né, Rafa? Se o Gilead pegar um DualShock na mão, ele derrete, né? Pô, o DualShock é uma merda, cara. Foi mal. Porque o Gilead, assim, tipo, encosta no PS3, ele derrete. Então, tipo, tem que usar luvinha de plástico, Gilead. Eu fui uma vez querer usar o meu PS3 como banqueta, queimei a bunda. Então tá. Fechamos aqui a parte do jogo do ano. Vamos então no nosso interlúdio brincar num pod quiz diferente e aí a gente volta depois pra eleger os melhores jogos da geração. quiz. Então, conforme anunciado, hoje, o último episódio do podcast de 2013, eu trouxe uma versão diferente do podquiz pra gente fazer aqui, na qual o Seco e o Rafa vão competir. Eles não sabem de nada, não sabem das regras, isso tudo é novidade pra eles, estão sabendo agora. Então, vou explicar pra vocês rapidinho, é bem simples, é mais simples ainda do que o que a gente fazia antes, né? Isso aqui é inspirado, na verdade, num podcast muito legal que eu tenho ouvido, chama Verdades Absurdas, onde eles fazem uma competição de verdades e mentiras. E também é inspirado no programa preferido do Seco das Tardes do Domingo, Passa ou Repassa. Olha só. Você quer dizer que, além de o Xbox One, na fila da GameStop, você aprendeu a fazer quiz? Pouco diferente essa brincadeira, tá? Então funciona assim. Eu tenho aqui 12 frases sobre alguma coisa na indústria games, tá? E vocês vão ter que simplesmente adivinhar, responder se cada uma delas é verdade ou mentira, né? Então tem umas pegadinhas nelas aí. Tem duas que são bem baba e outras que são bem difíceis. Então vai funcionar assim, né? Vamos dizer que o Seco comece. Ele vai falar um número de 1 a 12, eu vou ler a frase do número que ele falou. E aí ele tem duas opções. Ou ele responde verdade ou mentira. Se ele responder certo, ganha um ponto. Se responder errado, ele perde um ponto. Ou ele pode passar. Se ele passa, aí a mesma frase vai pro Rafa. E aí o Rafa tem que responder. E não pode repassar. Só que, por que que vale a pena passar pro outro? Porque quando você passa, aí a resposta certa do outro vale um ponto. Mas a resposta errada perde 2 pontos. E o cara tem que responder. Beleza? Tá claro. Você pode responder ou passar. E aí, se você passar, o outro tem que responder. Você tá dando uma chance dele ganhar um ponto, mas se ele errar, ele perde 2. Tá, só perde 2 no passa. Se isso. Passar. Se você responder de prima, né? Quando for feita a pergunta pra você, aí vale ou mais 1 ou menos 1. Entendi. Beleza? Então, Fernando, vou deixar você começar. Fala um número de 1 a 12 pra eu ler uma frase pra você. 11. Frase número 11. Vamos lá. Final Fantasy VII ainda é o game mais vendido da série até hoje, superando até mesmo Final Fantasy X para PlayStation 2. Verdade, mentira ou passa? É mentira. É verdade. Final Fantasy VII vendeu 10 milhões de cópias, mais do que qualquer outro game da série. O Final Fantasy X só vendeu 8 milhões. Você começa com menos 1. Eu não queria acreditar nisso, cara. É verdade. Você foi wishful thinking. Então, fora o número 11, pede um número de 1 a 12 aí, Rafa. 7. O número 7. Ah, essa é uma das babas aí. Deu sorte. O nome do personagem Noob Saibot de Mortal Kombat é composto pelos nomes de 2 criadores do game escritos ao contrário. Verdade. É verdade. Ed Boon e John Tobias fizeram uma brincadeira com seus nomes para criar o personagem Noob Saibot. Então nós temos o Rafa com mais 1 e o Seco com menos 1. Seco, fora o 7 e o 11, pede uma pergunta aí. Pede uma frase. Frase número 1. Essa é outra baba. E o Seco deveria saber. 1. A pressão. De graça. Se errar, o Seco nunca mais volta no podcast. Vai de propósito. A franquia Sonic já teve um game desenvolvido pela BioWare. Sim, verdade. É verdade. Sonic Chronicles The Dark Brotherhood para Nintendo DS foi feito pela BioWare em 2008. As duas faces já saíram do caminho. Então o Seco tá com 0. E o Rafa tá com 1. Já foram 3 frases. Rafa, então fora 1, 7 e 11, pode pedir uma frase. 4. Número 4. Considerando-se o mercado do Japão, América do Norte, Europa e Brasil, o Nintendo 64 foi lançado em 64 cores diferentes. Mentira. É mentira. Ao todo foram só 12 cores em que ele foi lançado. Muito bem. São 2 pontos pro Rafa, 0 pro Seco, que tá tentando se recuperar. Seco. Eu sabia que era um ponto, mas não. Vai lá, Seco, mais uma frase pra você. É a 2. A número 2. Olha só. GTA 4 para PS3 tem o maior Metacritic de todos os tempos em todas as plataformas. De todos os tempos em todas as plataformas? Isso. Mentira. É mentira. GTA 4 tem o Metacritic 98, mas Ocarina of Time tem o Metacritic 99. Essa eu sabia, essa do Ocarina of Time eu sabia. Olhei semana passada. É, então tô tá. Esperando Seco passar. Seco tem um. Sai fora, viado. Seco tem um e o Rafa tem dois. Mas o Rafa ainda tá uma pergunta atrás. Então, sua vez, Rafa. Três já foi, não, né? Três não foi. Você quer a três? Então tá. O ator Vin Diesel, o rapper Eminem e o jogador de beisebol Curt Schilling foram fundadores de três estúdios diferentes de games. Verdade. É mentira! Vin Diesel fundou a Tygon Studios e o Curt Schilling a 38 Studios, mas o Eminem nunca fundou um estúdio de games. Essa... Essa foi pegadinha. Essa foi pegadinha. Então o Rafa perde um ponto, estamos empatados 1-1 e ninguém passou ainda, hein? Ai. Chegamos na metade, né? Foram 6 perguntas. Seco. Agora deixa eu ver isso aqui, quais que sobraram. Sobrou número 5, 6. 6, 8, 9, 12. 8, 9 e 12. Vai lá. Foi isso que o Seco falou. Pede aí, Seco. 5. Número 5. Um dos personagens jogáveis do game Super Smash Bros. Melee para GameCube é o Solid Snake da série Metal Gear. Verdade. É mentira, essa também era pegadinha. O Solid Snake, ele estreou na série no Super Smash Bros. Brawl do Wii e não no jogo do GameCube. Então, Seco volta pra zero. Rafa, sua pergunta. Era 12. Número 12. Essa é boa, hein? A pressão. Mesmo o pré-histórico Atari 2600 já tinha um serviço para download de games, utilizando uma linha telefônica convencional. Verdade, mentira ou passa? Mentira. É verdade. O serviço GameLine operou nos Estados Unidos até falir devido ao crash de 83. O usuário conectava sua linha telefônica a um cartucho especial fornecido pela empresa. É impressionante isso. Nossa, então... tinha DLC? Não era DLC, você baixava o jogo inteiro, é. Não, sacaneando. Eu tô com um livro sobre a história do Atari aqui do meu lado que não terminei de ler ainda. Deve estar escrito em algum lugar na porra do livro. Isso. Então, faltam aqui, deixa eu ver. Número 6. Número 8. E número 10. Ué, tá faltando uma. Porque era pra ter faltando 4 perguntas, não era não? Eu tenho a impressão que a 10 não foi. Ah, sim. É. Ah, não, tá certo. É. Faltam o número 6, 8, 9, 10. Uhum. Isso mesmo. Seu. 6. Número 6. Ó, essa é engraçada, hein? O dublador brasileiro do Seu Madruga participa também da dublagem em português do game League of Legends. Passa para o Rafa. Valendo então, um ponto se acertar e dois se errar, Rafa. O dublador brasileiro do Seu Madruga... Já respondi, porra, verdade. É verdade? Porra, o dublador do Seu Madruga, Rafa? Ele morreu já, não morreu? Ele não morreu, é verdade. Carlos Seidel, dublador original do Seu Madruga, é a voz do campeão Jericho Swain na versão brasileira do game. Rafa ganha um ponto... Tá, ganha 2, né? Não, ganha 1 ponto. 1-0 pro Rafa. E é a sua vez, Rafa, agora. Pode ganhar mais um. 8, 9 ou 10? Quais números que tem? 9. Número 9. O concerto Video Games Live já teve músicas de um game desenvolvido no Brasil. Passa. Passa pro Seco. Seco, valendo um ponto se acertar e menos dois se errar. Video Games Live. Teve música de um game desenvolvido no Brasil? Verdade ou mentira? Game Shake Fode no Brasil. Fode. Não. Verdade ou mentira? É mentira. Acertou. É mentira. O Video Games Live nunca teve música de um game feito no Brasil ainda. Por enquanto. Então o Seco tá com um e o Rafa tá com um. Última rodada, hein? Tá empatado. Seco, você quer a número 8 ou a número 10? 8. Número 8. Segundo o Guinness World Records, o maior score do game Asteroids para arcade pertence a ninguém menos do que John Romero. Mentira. É mentira. O recorde pertence ao americano John McAllister. John... É, eu sei porque eu vi a história do Donkey Kong Jr. Beleza. Não. Eu ia dizer que o recordista jogou por 58 horas. E só foi possível atingir o recorde porque ele era tão bom que juntava 99 vidas e ele largava a máquina pra ir ao banheiro. Enquanto ele ia perdendo vidas, mas ele conseguia voltar antes de perder todas. E aí então pro Rafa, pra vencer ou perder, hein? Você. O Rafa, o Seco tá com 2, o Rafa tá com 1. E o Rafa vai responder aqui a última pergunta, que é a número 10. Rafa. E pra empatar ou perder, né? É, empatar ou perder, é verdade. Ó, se você passar, você pode ganhar se ele errar. Né? Ó. 20 anos se passaram entre o primeiro anúncio oficial de Duke Nukem Forever e o seu lançamento. Mentira. É mentira, foram 14 anos, de 97 a 2011. Infelizmente, eu fiquei sem perguntas. Acabou. Eu gostaria de ter mais pra poder desempatar, mas então a gente fecha o podquiz empatado em 2-2. O que vocês acharam? Legal. Engraçado. Tem algumas pegadinhas aí, mas foi bom. Malditas pessoas que compram Final Fantasy VII vão jogar alguma coisa. Vai, né? Get a life. Então é isso, esperamos que vocês tenham gostado. Esse foi o podquiz especial de fim de ano. Obrigado a vocês por terem participado sem saber nada como é que ia funcionar, né? Mas tudo bem. E se tiver alguma correção pra vocês fazerem aí, que vocês estão ouvindo, falem pra mim. Se já tiver algum jogo brasileiro que teve música no Video Games Live, você me fala, porque tudo que eu procurei aqui, não encontrei nada. Deve ser um incidente Varginha. É, então. É o Taekwondo, quem sabe. Então é isso, fecha aqui e a gente continua com o podcast já já. Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd. Estamos de volta então, já recompostos depois da brincadeirinha aí do podquiz, que foi bem legal. Terminou empatado, infelizmente, queria ter um vencedor, mas... Tudo bem, só significa que os nossos participantes ou sabem muito ou não sabem nada sobre a indústria de videogames. Volto na segunda. Eu também. Eu passo. Mas vamos então falar, finalmente, dos melhores jogos da geração que está nos deixando. E aí, como a gente falou no começo, só valem games para Wii, PS3, Xbox 360 ou PC que saíram nessa mesma época em que nós estamos falando. Vamos considerar aí até o fim deste ano como sendo válido para a parte do PC. Não que eu ache que vai fazer diferença. Mas vou começar com você, Rafa. Você fez um top 5, né? Eu fiz um top 10, na verdade. Top 10, é mesmo? E você, Fernando? Eu pensei em mais uns outros aqui e botei na lista. Eu só fiz uma lista, assim, dos jogos que eu achei foda na geração inteira. E anotei os que eu achei mais foda. Então você vai ter que nos dizer quem é o décimo, mas enquanto você pensa, Rafa, qual que é o seu jogo número 10 da geração? Rapidinho. FIFA 14. Por quê? É o melhor jogo de esportes que eu joguei. Eu jogo alguns, jogo hockey, jogo futebol americano. Pra mim é o melhor jogo de esportes. A minha lista também, eu evitei colocar jogos do mesmo gênero, assim. Eu botei acho que um, talvez dois do mesmo gênero na lista. Então, por FIFA ser o melhor jogo de esporte, ele entra nessa minha lista. E o FIFA 14 sendo o melhor dos FIFAs, porque é o mais novo. Sendo melhor, eu diverti porque eu sempre joguei vários modos. O modo Ultimate, pra mim, foi uma edição foda, que é dessa geração ainda, né? Isso, é, com certeza. É, então, isso, em termos de diversão geral, assim, de um jogo de esporte, o que eu procuro no jogo de esporte é o melhor jogo de esporte que eu já joguei. Entendi. O meu jogo número 10 é o Deus Ex Human Revolution. Pra mim, foi, de novo, né, uma mistura de nostalgia com um jogo realmente que, mesmo que ele não fosse baseado numa franquia existente, teria sido já um jogo bastante bom. Eu tive uma experiência excelente com ele, joguei quase duas vezes inteiras, joguei uma vez inteira, joguei os DLCs e na segunda vez quase terminei, né? E, cara, curti muito, fiquei realmente até achando que ia ter uma continuação dele ainda nessa geração, mas não aconteceu. É, mas eu realmente fiquei muito feliz com o trabalho que a Eidos fez nesse jogo. E tem lá, né, o dedinho, alguns dedinhos do nosso amigo Fernando Seco nesse game também. Mas eu realmente tá entre os 10 melhores que eu joguei essa geração pra mim. E você, Fernando, já deu tempo, hein? Qual que é o seu jogo número 10? É, Little Big Planet. Tipo, pra mim foi uma nostalgia de plataforma, assim, muito, muito grande. Que quando eu comprei meu PS3 foi só pro Demon's Souls. Uh-huh. E daí eu vi tanta gente falando, eu resolvi pegar o Rogue, e assim, pra mim foi surpreendente, sabe? Tipo, uma empresa nova, Media Molecule, tipo, plataforma, super criativo, jogo lindo, com, tipo, física muito foda, os efeitos muito fantásticos, assim, sabe? Um jogo super divertido, tipo, mostrando culturas do mundo inteiro, de uma forma, assim, bem cute. E o multiplayer dele também, né? Porra, divertidíssimo. Eu comecei a jogar com a minha esposa, jogamos online muito, cara. Achei massa, sabe? Achei um refreshment no gênero de plataforma. Legal, cara. Little Big Planet, o número 10 do Seco. A gente vai dar uma mexida na ordem aí. Eu vou falar primeiro, então, agora o meu número 9. Pra mim, nessa geração, nono melhor game foi Call of Duty 4 Modern Warfare. Eu achei que o Call of Duty 4, ele revolucionou os shooters no console. É, você pode achar o que você quiser de Halo. Pra mim, tanto... acho que foi a última grande campanha single player de um shooter desse tipo que eu joguei. Realmente aquela campanha foi animal. Todos os, sabe, as coisas que aconteciam, os grandes efeitos. O momento da bomba atômica é, assim, pra mim, um pilar dessa geração dos games durante a campanha do Call of Duty 4. E não precisa nem dizer, né, que foi o primeiro dessa série que tomou conta do mercado de shooters no console do mundo inteiro também pelo multiplayer. E eu achei que o avanço que eles tiveram para chegar no Call of Duty 4 Modern Warfare foi enorme e para mim ainda é uma das melhores, né, quer dizer, a nona melhor nesse caso, se a gente tem que colocar em números, a nona melhor experiência que eu tive nessa geração. Fernando, seu número 9. É o Bayonetta. Bayonetta foi aquele jogo que veio do além, assim. Tipo, você tá sentado, vem aquele jornal na sua cabeça. Aí que você abre o jornal, tem a mulher com seminua com as espadas e armas. Só pra lembrar do Paperboy. E tipo, era um jogo que na E3 os caras perguntavam pros designers o que era Bayonetta, o cara falava um jogo sobre a bunda de uma mulher. Aí ninguém entendia o que que era, e pra mim, cara, eu joguei o demo, cara, era ridículo de colorido, cara. Era muito brega, muito esquisito, cara. Mas era tão redondo jogar aquilo, cara. Pra mim foi fantástico. O que que era redondo, só pra gente ter certeza? A bunda? Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Cara, o personagem super... Eu acho que eles levaram... é um jogo muito cômico, que não se leva a sério em nenhum momento. Eu gosto disso. Eu adoro isso, eu adoro esse jogo. E, cara, os controles são tão bem feitinhos, cara. Que, assim... Eu não conseguia parar de jogar, saca? Eu joguei muito, e toda vez que eu sento, coloco esse jogo, eu tenho que, tipo, dois playthroughs, assim, sabe? Uhum. Tão bom de jogar. E o desafio é fantástico, cara. Acho que quem não jogou, por favor, Bayonetta. É. Jogo nesse mesmo... Tem esse mesmo quê de não se levar a sério, que pra mim foi um dos melhores que já fez isso, foi o Shadows of the Damned. Aquele era foda. Pois é, mas assim, eu acho que a diferença dos dois, assim, é que Bayonetta eu acho ela mais carismática que o cara do. Não, não, eu não só mais carismática, né? Uhum. Então. Não é, mas porque, Shadows, não é porque é a mulher bom. Tem bunda grande, peitão, eu sei. Não, não, é. Quanto que o Shadows of the Damned é um cara latino, eu sei. Não é porque tem um monte de piada de bondage e chicotinho. E você, Rafa, seu número 9 da geração? Meu número 9 é Fallout 3. Fallout 3 tá lá embaixo na lista do Rafa, hein? Ah, por quê? Em termos de experiência, no sentido de exploração no mundo pós-apocalíptico, de cada cenário conta uma história, tu entra numa sala, tu consegue saber o que aconteceu ali só pela organização dos móveis, das pessoas mortas, de exploração, é um dos melhores jogos que eu já joguei nesse sentido. Mas a quantidade de bug, a quantidade de glitches, acho que atrapalha um pouco, sabe, de crashes e coisas que aconteceu durante o jogo. A falta de expressão, também personalidade dos personagens, eu acho que a gente tem que dar muito pra receber do jogo. A gente recebe bastante, assim, mas a gente tem que se esforçar pra estar dentro daquele mundo, sabe, no sentido de interação com personagens, não com o cenário. Daí quando o cenário fala mais do que pessoas que deveriam falar, assim, daí eu acho que tem algum problema ainda. Então, por isso ele não é mais perfeito do que ele já é. Ele tá na minha lista, o que significa que ele é um puta jogo, um dos melhores jogos da geração, mas ele tem algumas falhas que não. Não permitem que ele esteja mais acima, né? Da lista. Não, quando eu falei que tava lá embaixo, você ficou realmente achando que. Eu tô dizendo que devia estar tá acima, mas eu não falei nada. Ninguém. Vocês não sabem. Eu que tô dizendo isso. Eu que tô dizendo isso. Que ele poderia estar mais acima da lista se não fosse por essas falhas. Entendi. Entendi. Fallout 3, então, faz o número 9. E eu acho que daqui pra frente vai começar a ter bastante clash, né? Jogos que a gente já. Um já citou, mas aí tá na lista do outro, numa outra posição. Mas vamos lá. Número 8. Começar comigo. É o meu número 8 da geração. Acho que vocês vão até ter a mesma reação, achar que ele devia estar mais alto. Mas é The Walking Dead. Pra mim, The Walking Dead fez fazer sentido novamente jogos de adventure no console, né, principalmente nos tempos atuais. Tanto a história... Se você falar de carisma de personagem, então não precisa ir tão mais longe do que o Walking Dead, né, pra você ver realmente, cara... Que jogo fantástico nesse sentido. Realmente te envolve na história. Decisões que você tem que tomar que são assim. Eu até tive a vantagem, talvez, de ter jogado antes de assistir a série. Hoje eu já assisto a série, já vi todos os capítulos que existem e tô acompanhando semana a semana. Mas e talvez até por causa do jogo, né? Mas eu não tinha assistido a série ainda. E o jogo, pra mim, todas aquelas, né, aquelas decisões, aqueles momentos em que você realmente tem que determinar quem vive, quem morre e como, né, tudo, né, realmente te coloca nesse mundo, de novo, pós-apocalíptico, zumbi, né, que de uma forma que eu nunca tinha, sabe, parado pra pensar, cara, porra, realmente, os conflitos, né, e como que muitas vezes os maiores inimigos que você tem no mundo infestado de zumbis são aqueles que ainda não são zumbis, né, e isso pra mim, cara, foi, que é... Né, característica dos comics dessa série e do seriado, e também tá muito forte no game, talvez pelo game ter sido primeiro contato que eu tive com isso, ele realmente me impressionou bastante. Então The Walking Dead pra mim é o número 8 dessa geração inteira. E você, Rafa, qual é o seu número 8 dessa geração? O meu número 8 provavelmente nem tá na lista de vocês, mas é XCOM Enemy Unknown. Pra mim, tá nos comentários honráveis. Pra mim, eu não vou dar spoiler da minha lista. É um dos melhores jogos de estratégia que eu já joguei. Assim, ele pega muito o espírito dos XCOM antigos, que é um dos meus jogos favoritos ever, assim. E ele transporta, assim, pra jogabilidade, pra interface moderna, sabe? Porque o pessoal espera de jogos modernos, assim. E faz um trabalho magnífico nisso, assim. É o jogo animal, eu jogo ele até hoje, assim, eu continuo jogando, já terminei o jogo umas 5 vezes, sabe? Provavelmente um dos jogos que eu terminei mais vezes na minha vida, e eu continuo jogando ainda, até hoje. A expansão nova que saiu só deixou o jogo ainda melhor, tá muito foda, que o jogo é muito bom. Não vou ficar assustado se os jogos de estratégia em turno daqui pra frente copiarem bastante o XCOM, como o Shadowrun Returns já fez. Sim. Mas... E você, Fernando, fecha aí o número 8 dessa geração. Então, pra mim, vai ser engraçado, mas foi o FIFA 12, número 8. FIFA 12. É... Por que 12? 12. Não, 13 ou 14. Cara, e eu acho, assim, jogando o 10 e o 11, quando chega o 12, cara, tinha alguma coisa mágica nele, sabe? É, chama era física. Tão redondo, cara. Pode ser, cara. Mas sério, tava tão redondo, cara. E tipo, ele joga diferente do 13 e do 14, sabe? Eu acho que o 12 é especial, assim. Inclusive, foi o lançamento dele foi logo depois que a gente fez shipping do Deus Ex. E, cara, a gente saía pra cafeteria, assim, na que a gente tava fazendo, sendo que ia fazer o de projeto, a gente ficava jogando FIFA 12, ficava jogando contra os franceses, contra os ingleses, cara. Foi muito pessoal, assim, cara. Foram 6 meses, assim, muito de relação pessoal, assim, com o controle, saca? Ah, sei. Porra, foi foda, cara. E depois veio meu cunhado visitar no final do ano, a gente ficou, tipo, 3 meses, assim, toda noite jogando, cara, um contra o outro, saca? Era Vasco contra Barcelona, saca? Nossa! Nas primeiras 3 semanas eu era... Isso porque você queria, cara, dar uma chance pra ele. Pô, cara, Barcelona de 2012, hein? Ele jogava bem, cara. Ele me destruía, cara. Aí, velho, eu treinava que nem um retardado, cara. Aí eu consegui empatar. Às vezes ganhava de 1-0, assim. Em geral, era 1-0 pro Vasco. Depois de 5 meses. Mas foi foda, cara. Muito bom, cara. É, eu tava na dúvida, eu tava pensando em, se eu fosse botar um jogo do FIFA na lista, qual seria, né? Porque é difícil. Igual o Rafa falou, o FIFA como uma série tá entre as top experiências, mas qual deles, né? A gente tem que dar pra um jogo, não pode dar pra série. Né? E realmente, o 12, o 10, o 12 e o 14 eram os que estavam, né, na minha, sendo considerados por mim, assim. E então, legal, cara, que você gostou tanto do FIFA 12 assim pra colocar no seu número 8. Então, já, né, engata aí e diz pra gente qual que é o seu jogo número 7, Seco. O meu 7 é o Call of Duty 4. Cara, pra mim foi muito fantástico esse jogo, cara. Por exemplo, nunca gostei de Segunda Guerra Mundial, eu sempre fui assim, mais no sistema Rainbow Six. E aí quando eu vi que eles pegaram, tipo, todas as mecânicas que existiam, sei lá, nos jogos Splinter Cell, e deram uma organizada, fazer mais assim, como posso dizer, um pouco mais standard, né, menos complicadas. E, cara, o multiplayer muito redondo, o FPS bom, os gráficos bonitos, a campanha single player fantástica, cara. A última campanha boa, cara, que eu joguei. Cara, quando começa o jogo, você entra naquele barco e você é da SAS, cara, aquilo pra mim, eu não sentia tipo, nada parecido com aquilo desde o Raven Shield, assim, sabe? Desde quando você entra na primeira fase do petróleo lá, no Chile. Pra mim, assim, foi caralho, foda. E, tipo, até hoje eu lembro, cara, pra mim, tipo, vem lagrimazinha, assim, sabe? E, tipo, não é o que eu acho que... A primeira fase do Sniper em Chernobyl é no Call of Duty 4, né? Isso, exatamente. É foda, cara. Mas aquela fase é animal demais. Mas assim, mas pra mim, cara, aquilo, o barco dá o pace do jogo, sabe? Você entra, você é o SAS, todo mundo de preto, com arma silenciada, tipo, com tática. Cara, e aquilo é tudo cinematográfico, assim, cara. Bullet time. Aquilo lá dá um tom, assim, cara, que não existia, sabe? Então, o Rafa falou da fase do sniper, a fase do bombardeiro, que você tá no avião, bombardeando lá embaixo, e os comentários dos caras que estão no avião, assim, como se não fosse nada aquilo que você tá fazendo, sabe? É tão click, assim... Click, click, boom. É, yeah, sabe? Enemy down. É isso aí. Yeah. Pô, eu acho que, assim, setou standard pra qualquer shooter militar, assim. Setou. Agora, tipo, ficou tão mainstream que, assim, que chega a ser complicado jogar alguns deles hoje em dia. Mas acho que quando o 4 saiu, eu achei que foi, tipo, masterpiece, assim. Bom, foi por causa do 4 que virou essa 1000K, assim. Exato. Resolveram 1000K a série, lançar uma por ano, foi por causa do 4. Foi por causa que o 4, como o 4 afetou a indústria, que hoje a gente tem 2 Call of Duty por ano, né? É. Exato. E o seu número 7, Rafa? Deixa eu abrir a lista aqui de novo. Meu 7 é Batman Arkham Asylum. Ele é um dos da minha lista, que tem dois do mesmo gênero. É com certeza o melhor jogo de super-herói já feito. E não só nisso, ele é como action adventure, assim. Ele pega stealth, ação, o esquema de combate que está sendo copiado por todos os jogos hoje em dia. Pois é. Eu acho que Batman fez pro combate melee o que Zelda fez na época, sabe, com Z-Target. assim, setou um combate em terceira pessoa, um standard, que a indústria copia, e fez, e não foi, se fosse só isso que ele teria feito, já merecia uma menção, né, mas não foi. Tipo, personagens, como eles lidaram com o Batman, a propriedade intelectual em si, sabe, tudo, o gameplay gira em torno de que o Batman faria, como o Batman faria, sabe, e nenhum jogo te fez ser aquele personagem como o Batman fez. Certo. Cara, se você pegar o que eu falei sobre o Walking Dead, de um gênero, né, no caso do Adventure, que ninguém mais achava que iria ser, ter como você fazer jogos modernos que tivessem uma importância para a indústria, é a mesma coisa jogos de super-herói. Todo mundo, né, jogos baseados em filmes, jogos baseados em super-herói, sempre a gente teve esse preconceito, ah, isso daí, ter jogo feito para milcar franquia. E o Batman veio, né, esse, o Arkham Asylum, que foi o primeiro, realmente mostrou o caminho e setou o padrão, cara. Pois é, você falou bem, cara. Jogo de herói, tipo, sempre foi chumbrega, assim, sabe? É. É porque É esse difícil ter um vende, né, jogo. cara? Pois Esse é o é, era problema. difícil ter Faz um um jogo jogo com desse ano. Homem-Aranha, vai vender! Porque o Homem-Aranha é o herói mais popular do mundo, não interessa se o jogo é bom ou não. Tem o nome Homem-Aranha na capa, vai vender. Quê? Cara, hoje em dia o Homem-Aranha é mais popular que Super-Homem, cara. Não, que o Super-Homem pode até ser. Cara, vai ter briga de homem de Homem-Aranha com Batman, agora é isso. Vocês estão de Esse sacanagem, né? é o meu O herói mais popular do mundo, o Besouro Azul, cara, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe, né? O herói mais popular do mundo é o Barack Obama, pô. Tá. Beleza, meu número 7 é Portal. Não, Portal 2. Portal. O primeiro jogo. Pra mim, foi assim. Cara, que surpresa agradável. Foi o Portal 1. É, aquela mecânica que eles introduziram, cara, o voice acting, o humor, a escrita do jogo era demais. Esse foi o jogo que eu joguei assim mais vezes nessa geração, sabe? Eu devo ter terminado Portal umas, sei lá, 8 vezes, 10 vezes. Não é tanto quanto o Rafa terminou Mass Effect 2, mas ainda assim é bastante para mim, que quase não tenho tempo de jogar. Porque toda vez, cara, dava vontade, ah, vamos jogar Portal hoje? E aí tinha que jogar até o final, porque é tão foda, tanto a parte dos desafios do começo, quanto, entendeu? Ah, acabaram os desafios, então agora pode ir para sua morte terrível no fogo, e aí você, entendeu? Por um segundo, ficar naquela dúvida: porra, será que acabou mesmo? Será que é isso mesmo que é o jogo? Entendeu? Aí depois descobri que não, e aí nessa hora é que começa realmente a parte ainda mais interessante do jogo. Cara, isso tudo pra mim, o jeito que eles craftaram esse jogo foi fantástico, e eu acho que ele merece o número 7 dessa geração para mim por causa disso. What are you doing? You are breaking things. Please lie down with your belly down and wait for a cake representative to take you to the party. Era muito foda, cara. Se a gente ficar falando quotes desse jogo, a gente não termina hoje. Mas então, Portal, primeiro, é o número 7 da minha lista. Número 6, Rafael Kunen. Meu número 6 é o Portal. Olha só. Então, cara, não, eu não preciso mais falar, né? Tu já deu os motivos aí. E, cara, o que eu achei foda, assim, do Portal é como ele mostrou pra uma indústria inteira que tu pode inventar uma mecânica totalmente. Que uma coisa que nunca ninguém fez antes, sabe? Com um budget ridiculamente pequeno e fazer uma parada que muda uma indústria, sabe? É. Eu achei muito foda isso, cara. E você, Fernando? Seu número 6, qual é? Meu número 6 é o BioShock. BioShock, número 6 do Fernando Seco. Pois é. Nossa, eu me sinto insultado. É porque o gosto é diferente, entendeu? Porque, sim, tipo, os gostos estão certos e outros errados, eu sei. O meu problema são os jogos que vêm a seguir, entendeu? Não, esse é o nosso problema. Por que que você, diabos, gosta mais desses outros jogos que vêm a seguir? Mas tudo bem, vai lá. Sem spoiler, vai. Tenho que responder porque eu gosto dos outros jogos mais. Não, não, não, só eu fala do acho que o BioShock. BioShock é um jogo fantástico. Eu acho que ele só tá no número 6 porque os outros jogos que estão na frente são jogos que eu me envolvi mais, gostei mais. Você viu que ele não falou que são melhores. Que melhor é muito. Tipo, Melhor é muito subjetivo, né? Eu não acho, cara. Melhor é... É melhor. Melhor é melhor e pronto. Gilhard tá ofendido, Gilhard. Gilhard tá ofendido. Eu não vou falar, não. Vai lá, Gilhard. Qual é o seu número 6, vai. O meu número 6 não é BioShock. Não é upset. Meu número 612 é Braid. Braid foi uma experiência animal que apareceu pra gente durante essa geração. Falem o que quiserem sobre o Jonathan Blow. Eu não sou grande fã de algumas das coisas que ele decide falar aí na mídia, mas eu sou fã do jogo que ele fez. É até hoje o único, né? Que até onde eu sei, é o único jogo que ele fez. Mas é, pode aposentar, viu, Jonathan Blow? Porque o Braid é foda. O cara é... Não dá nem pra dizer que tem história, porque é uma história super aberta, super passiva de interpretação, mas a jogabilidade do Braid, cara, foi muito animal, foi, cara, revolucionária. Foi um jogo assim que eu, todo amigo que aparecia em casa, eu queria mostrar. Não, cara, ó, não vou falar nada. Senta aqui com o controle na mão e joga isso. Entendeu? E cara, foi realmente, o Braid tá entre as melhores experiências que eu tive, por isso que eu coloquei ele no número 6 aqui. E agora, chegando no número 5, nos top 5, eu vou começar também um jogo que o Rafa já citou. Ele achou que não ia estar na nossa lista, mas é o meu número 5, é o XCOM Enemy Unknown. É, eu... Isso é o tanto quanto eu gostei desse jogo, tá? No número 5. Uh-huh. Eu tenho um soft spot para jogos de estratégia baseada em turno, como vocês sabem. Sou grande fã da Advance Wars, grande fã do Fire Emblem, e o XCOM Enemy Unknown, cara, pô, o assunto, né, invasão alienígena misturado com a jogabilidade redondíssima que eles conseguiram. Eu era fã dos clássicos, mas, sinceramente, depois de alguns jogos da série XCOM que deixaram a desejar, eu tava cético, mas quando peguei o XCOM pra jogar, realmente me surpreendi, e pra mim, cara, é tão bom quanto isso, top 5 dessa geração. Vamos pro seco, então. Qual é o seu número 5, Seco? Bom, meu número 5 é o Mass Effect 2. Alguém vai brigar? Ô, vai brigar? Rafa, por que a gente deixa ele participar dessas coisas? Fala pra mim. Eu também não sei. Bom, eu não vou falar nada, né? Então, ok, eu vou tomar meu café aqui, vou ficar na minha aqui. Vai, Rafa, vai. Não, sério, por que Mass Effect 2? Né? Pode falar. Não, a gente respeita a sua opinião, ainda que errada. A gente respeita. É, eu tô vendo que respeita. Respeita, né? Cara, Mass Effect é uma série fenomenal, e o 2 eu acho que teve uma abordagem diferente de qualquer coisa que eu tivesse acostumado em RPG, que foi... A história foi dada logo de cara, teu objetivo é esse, mas você tem que fazer, você tem que juntar um grupo de gente pra fazer esse objetivo. No começo é meio esquisito, assim, você não entende direito, tipo, qual é a relação, mas... Mas? Cara, logo de cara, você vai... Ah, não, você começa a descobrir que é um jogo sobre interagir com o personagem e criar relações, assim, sabe? E você vai descobrindo que você tem preconceitos sobre alguns personagens, e quanto mais se envolve com eles, mais se descobre da história, mais se sente lixo por ter preconceito com eles. Por exemplo, a Jack, tipo, uma mulher chata, vagabunda, assim, piranhuda. Cala a boca, a Jack é a minha preferida. E aí, cara, quando você começa a conversar com ela e entender o background dela, cara, você pensa, nossa, essa mulher é muito legal por tudo que ela passou, sabe? Não, escrota ela... é aquela que é juíza lá. A Miranda? Não. Ah, a Justicar. É. Miranda. Esqueci o nome dela, mas é ela que é escrota, a Jack é maneira, pô. Sei qual é. Não, mas assim, não, mas a Miranda que não tem compaixão, cara. Ela odeia as pessoas e você não consegue entender por quê. Depois você vai visitar onde, cara, onde ela cresceu, cara, e tudo que ela passou, assim, cara, quando você acaba a missão, você pensa assim. Porra, desculpa, cara. Porra, é muito pessoal, assim, sabe? E, cara, na boa, ver o Garrus, pra mim, foi assim, yes! Yes! Amigão, vontade de abraçar, assim, saca? Eu vou tomar uma cerveja. Porque depois de jogar o 1, assim, cara, tipo, você cria uma relação com os personagens, assim, que foi foda. Eu queria muito pegar a Talia de começo, mas ela tava desconfiada, e quando você vê o Garrus, assim, ele, tipo, é o mesmo Garrus, sabe? Aí você pegou o Garrus! Porra! Meu grupo, né? Porra, que... Não, mas na verdade, a minha personagem era uma mulher, então pegou o Garrus, assim. Mas, assim, Porra, é um jogo muito, muito pessoal, muito bom, cara. Fantástico. Eu acho que não vai ser a última vez que a gente vai falar de Mass Effect 2 hoje, mas tudo bem. Né? Rafa, o seu número 5 dessa geração. Meu número 5 dessa geração é o melhor jogo de estratégia já feito, Civilization 5. Pra mim, assim, redefiniu jogo de estratégia, como encarar ele, assim, numa. Porque eles estavam crescendo de uma forma que tava começando a ficar incompreensível. Assim, a curva pra tu entrar em qualquer jogo de estratégia tava começando a ficar muito difícil, porque era muito número, muito variável, muitas possibilidades, e logo de cara tu fica sem entender nada, tinha que ficar lendo tutorial e manual e tal. E Civilization 5, parece que eles jogaram tudo isso fora da mesa, vamos fazer um jogo de estratégia foda pro tu. Que tudo é fácil de entender, tudo é simples e sem perder complexidade, assim, sem perder que um jogo desse tipo precisa, sabe? Eu continuo, às vezes, volta e meia, abro o jogo de novo para jogar, uma partidinha pequena, uma grande, se eu tô com tempo. Para mim é o melhor jogo de estratégia já feito e é o meu número 5. Você está ouvindo o podcast. Some say if you don't go, then you won't know how to let go when you gotta let it swerve. Some say if you don't try, then you won't know how to get by. No one said it wouldn't hurt. Então tá, continuando aí, vou chamar o Fernando para começar o número 4 dessa geração que passou. Qual é o seu number 4, Seco? Então, surpreendentemente, quando eu numerei, eu acho que Last of Us seria o número 4 para mim, dessa geração. Porque, tipo, como eu comentei com o Mass Effect número 5 sobre criar relações, assim, eu acho que o Last of Us, ele cria uma relação de uma forma tão natural e te coloca num mundo tão rico e tão bem feito que, tipo, não tem como não ser um dos jogos mais memoráveis pra mim dessa geração. Cara, se Last of Us é o seu número 4, Mass Effect 2 é o número 5 e BioShock é o número 6. Você jogou alguns jogos desses 1, 2 e 3 que a gente não jogou, cara. Não é possível. Cara, o jogo número 3, 2 e 1, cara, pra mim tem uma parte pessoal muito grande. Uma paixão muito grande esses jogos. Esse foi o problema, levou pro lado pessoal. Não, é porque jogo do ano tem que ser a parte técnica, né? Bom, tecnicamente falando, o melhor jogo da geração é Pikmin 1. É o Rage. Meu número 4 é Fallout 3. Eu sou grande fã da série, então talvez tenha um quê pessoal aí também. Mas, de fato, Fallout 3, cara, só a antecipação desse jogo, assim, o hype antes dele sair foi absurdo de grande. E só dele não ter decepcionado essa expectativa já é um grande feito, eu achei. E, cara, eu achei ele todo. Tem bugs, verdade, Rafa, mas. E essa coisa de você ter que dar muito para poder receber também muito. No, sei lá, no Fallout eu tava disposto, sabe? A passar por cima desses defeitos dele. Então talvez tenha seja até um jogo overrated na minha concepção. Mas, cara, eu tô falando com o coração. E em termos de experiência, da mesma forma, Braid, Portal, para mim são todos experiências realmente muito, muito gostosas. E o Fallout 3 tá aí. Entendeu? Entre as quatro melhores que eu tive nessa geração. Como vocês também vão ver quando eu falar do meu top game, vai ser tudo por causa da experiência. Então, mas Fallout 3 então fica no meu número 4. E para fechar então você, Rafa, seu número 4. Empatei com o Seco, The Last of Us é o quarto melhor jogo para mim dessa geração. Por todos os motivos que eu já falei quando eu falei de jogo do ano. Não vou falar de novo. Eu achei que ele ia estar mais alto, sinceramente. Tudo bem que 4 é Então alto pra espera só cacete. os próximos três. Não que eu não saiba quais são, eu já sei. Os seus três eu já sei. O do Seco tá difícil. Então tá. Seco, mata a nossa curiosidade então sobre o seu jogo número 3. Meu jogo número 3 é Demon Souls. Demon Souls. Olha só. Cara, tipo, quando eu joguei na. Eu vi os vídeos assim, cara, eu fiquei alucinado. E quando eu fui na Photoshop eu joguei. Cara. À noite, esperei o final de semana, fui lá e comprei um console só pra jogar esse jogo, cara. E eu não me arrependi, assim, a quantidade de horas que eu botei no Demon's Souls e no Dark Souls foram enormes, assim. E, cara, tipo, as grandes memórias e tudo muito memorável, mundo muito maluco, sinistro, mas tipo, os controles são muito bons, o level design é muito bom, o desafio é fantástico, o conceito de universos paralelos onde você pode invocar almas para te ajudar ou você pode ser invocado é tipo, é fantástico. E só não tá mais alto na minha lista porque os outros são mais pessoais, assim, mas eu acho que Demon's Souls foi uma grande surpresa nessa geração e foi uma das melhores experiências que eu tive. Olha, eu vou te falar assim, sinceramente. O Dark Souls estar alto na sua lista não me surpreende nem um pouco. Mas o Demon Souls eu tô surpreso, porque É, eu também. eu experimentei. Eu sou fã do Dark Souls, não vou falar a verdade pra você. Eu sou fã, cara. Eu gosto, eu quero terminar, já te falei isso. Eu cheguei, eu avancei até bastante pra um jogo difícil e que consome tanto tempo quanto ele é. É, eu avancei bastante nele, toquei dois sinos. É, mas. Cara, o Demon's Souls pra mim foi assim. Tem uma linha tênue aí entre. Pra mim, pelo menos, tá? Entre você ter um desafio e ser aquela coisa de. Entendeu? Que a gente tava falando na semana passada, né? De accomplishment, de você se sentir foda, se sentir bem. E tem uma linha tênue entre isso e ser frustrante. E você não saber o que fazer, não saber por que que você tá se dando mal, entendeu? E o jogo é. Tipo, tudo bem, você pode realmente passar por essa curva, por esse ramp e descobrir como ser melhor no jogo, mas quando essa curva é muito alta, acaba que, pelo menos pra mim, ela me, entendeu? Me frustra tanto que eu não consigo continuar. E o Demon's Souls, pra mim, tava do lado errado dessa linha e o Dark Souls tava do lado certo, entendeu? Mas é, talvez seja só a minha percepção, mas eu tô surpreso mesmo de você ter colocado ele tão alto. Não, pra mim, cara, não é nem pelo tipo, qualidade de aperfeiçoamento que o Dark Souls teve sobre o Demon's Souls, mas é pela sensação de talvez voltar 15 anos no tempo e jogar Super Ghosts 'n Ghosts, ou jogar Ghosts 'n Ghosts, tipo, você vai ser esculachado e destruído até você ficar bom. E eu não acho que seja tão fácil se perder, porque o Demon's Souls eu achava ele bem mais linear do que o Dark Souls, ele era mais. Só tinha realmente um caminho para você, você nunca tinha múltiplos caminhos, então era para frente, soco forte, direção que você escolhia, mas eu acho que a maneira como o mundo foi criado, o fato de que se você jogar online tem um alinhamento do mundo, ou seja, as escolhas dos jogadores influenciam o status do universo e você tem coisas boas ou ruins causadas por isso, sabe? Tipo, por exemplo, o mundo é todo alinhado negro, tipo, todos os inimigos são mais fortes, você ganha mais XP, o alinhamento é branco, então isso também te possibilita acessar áreas especiais, assim, sabe, do jogo que normalmente não são acessíveis. Isso é um nível de teve de iteração e de tipo os jogadores alterar o estado do mundo de forma tão natural que eu se pra mim era fantástico, sabe? Não tinha como não achar fenomenal o jogo, sabe? Eu acho que, mas eu entendo que a curva dele é muito alta, muito complicado o jogo, saca? Mas cara, tipo, não tem como eu não amar esse jogo, sabe? Entendi. Tudo bem. Rafa, vou adivinhar, hein? Seu número 3 é Batman Arkham City, ou não? Não. Oh! Então Nem tá. tá na minha lista. Então fala. Meu número 3 é Dragon Age Origins. Olha só! É, pra mim, melhor. É tipo RPG, assim, no sentido de. Aquele sentido de RPG, de clicar, itens, upar e aquela coisa toda assim. É, Dragon Age. É, levantou a barra num jeito de que o resto da indústria não conseguiu acompanhar. Assim, outras empresas tentaram assim fazer, outros tentaram se aproximar mais, mas nem a própria BioWare conseguiu se superar com Dragon Age 2 e nem com a expansão do 1. É, foi uma obra-prima de tanto tamanho assim que não nenhum outro jogo conseguiu criar um universo tão foda. Assim, de fazer ser parte dele, os personagens ser todos eles, tu gostar deles por alguma maneira, assim, sabe? E tu se importar com a história, isso é uma coisa legal, tu quer ver até o final, os vários finais diferentes. O final, o meu primeiro final do Dragon Age, que foi com o meu personagem principal, eu quase chorei, assim, de tão foda que foi, sabe? E quando um jogo faz, assim, ter esse tipo de sentimento, assim, é foda demais. Pra mim, Dragon Age é aquele que eu falei. Ele levantou a barra de RPGs num jeito que a indústria não conseguiu acompanhar ainda. E nem a própria BioWare, né? Com o lançamento do Dragon Age 2. É. É verdade. Estamos esperando 3, viu, Seco? É. No pressure. Don't worry. No pressure. Working on it. Literalmente, né, Seco? Working on it. E o meu número 3 é Mass Effect 2. O Seco já falou dele aí no número 5. É, pra mim, Mass Effect 2 tem tudo isso que o Seco falou e muito mais. Eu acho que foi onde realmente a BioWare encontrou a fórmula, não só... Cara, a gente pode realmente ficar o dia inteiro falando de história e de, principalmente de personagens. Né? Quantos personagens memoráveis tem no Mass Effect 2, né? Puta que pariu. E história e tudo mais. Mas eu acho que o Mass Effect 2 também foi aonde a BioWare achou um ponto da jogabilidade na série. Que até, né, o Mass Effect 1, eu joguei, né, novamente a trilogia. E você sente muito uma diferença, né? O Mass Effect 1, ele era um jogo muito bom. Mas a jogabilidade dele deixava bastante a desejar. E a BioWare, ela, no Mass Effect 2, realmente achou a fórmula que eu acho ideal. E no 3 ainda houve melhorias e tudo, mas ainda assim, e se você pensar no conjunto da obra, na experiência, nos personagens, na história e tudo, o Mass Effect 3 é um jogo realmente muito respeitável, mas o Mass Effect 2, pra mim, é o jogo da série que entra na lista. Então é o meu número 3. Beleza? Alright. Então, Rafael Kunen. Tantantan. Seu game número 2 da última geração. Meu segundo melhor jogo da geração é, pra surpresa de ninguém, ever, Mass Effect 2. Mass Effect. Pelos motivos que vocês falaram, e pra mim, cara, é... Foi foda, assim, vocês já contaram quantas vezes eu terminei essa porra desse jogo. Não, Rafa, a gente tava usando um int pra guardar esse número e aí ele deu overflow. Ó, mas eu conheço um fã que acabou mais que o Rafa. Sim, até. Ele acabou 42 vezes. Porra. A gente tem nos stats, ele acabou 42 vezes. Cara, então, esse jogo é foda, assim, em termos de os personagens que o Seco falou do Garrus. Pô, Garrus virou meu melhor amigo, cara. Porra. É o tipo de cara que eu queria sair pra tomar cerveja com ele mesmo, sabe? E eles pegaram, assim, que a intenção deles nunca foi fazer um RPG tipo Dragon Age, né? Tu pode ver isso pelo Mass Effect 1, que era pra ser um jogo de ação com esses elementos de RPG, com uma narrativa de RPG e tal. E o 1 ficou fodástico nisso, ficou muito bem feito, chamou a atenção de todo mundo pra série. E o 2 pegou e veio assim, qualquer coisinha que tu conseguia apontar de eu não gosto disso no 1, o 2 foi lá e destruiu aquilo, fez uma coisa muito melhor. Sabe, o Mass Effect 2 é pra mim uma obra-prima de jogos action adventure, assim, com esses sistemas de RPG que tem que só crescem, né, só incrementam no sentido de tu ter com quem tu se importa, a quem que tu escolhe pra tua party, tu não tá vendo os stats dele, como quase todos os RPGs, sabe? Tu tá vendo, pô, eu gosto do Garrus, eu acho ele massa, então vou levar ele pro meu grupo, sabe? Apesar de ele ser um sniper, ele morre demais, mas foda-se isso, eu quero um cara que eu confio, sabe, no grupo. Quando tu começa a levar um jogo, que são, no final, eles são números, sabe? Pro sentido de, pô, eu gosto mais desse cara porque ele é mais gente boa, sabe? Eu acho que o jogo tá tocando as notas certas ali. Mass Effect 2 pra mim é uma obra-prima, um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida e o segundo melhor jogo da geração. Muito bem falado. Toma essa, Seco, número 5. Desculpa, cara. Shut the fuck up, bitch. Eu não vou calar a boca, não. Eu vou falar o meu número 2 da geração. Quero ver você calar minha boca, quero ver. Cara, o meu número 2... é o jogo que o Rafa escolheu para número 7. Batman Arkham Asylum. Cara, Batman. Beleza? Pra ti é bastante pessoal isso. Utilidade, fala certo primeiro. É Batman. Tinha o Batman. Tinha a tia do Batman. Tinha... Cara, Arkham Asylum foi foda. Jogo de super-herói, com a jogabilidade foda de combate melee, com os enigmas do Riddler, que até hoje eles tentam fazer parecido e não conseguem. Vou calar a boca e vou jogar, cara, porque Batman Arkham Asylum é foda. é o número 2 da minha lista, por tudo que a gente falou e mais um pouco aí, redefiniu como é que você pode fazer jogos muito bons, top da indústria, baseados em super-heróis, sim, se você estiver fazendo do jeito certo. E o Batman, pra mim, se tem um jogo dessa série que tinha que estar na lista, é o primeiro. Então é isso. O Batman, eu espero que o Batman seja aquela barra que qualquer detentor da propriedade intelectual queira comparar, sabe? Se a Marvel vai licenciar o Homem-Aranha, cara, tem que ser tão bom quanto essa porra desse Batman, sabe? E não qualquer coisa, qualquer lixo que vende aí pessoalzinho, sabe? Acho que tinha que se tornar uma nova barra do que é possível fazer com jogos de super-heróis. Muito foda. É. Obrigado, Rafa. Seco, seu número 2, fala pra gente. Então, meu número 2 é o Fallout 3, que... Seco, ganhou todo o respeito que você tinha perdido antes, hein? Até a hora que você for falar o top 1, aí você perde de novo. Sem problema, né? Então, cara, que falar do Fallout, cara, eu não me importo nem um pouco com os bugs desse jogo, porque o jogo é tão muito melhor que, tipo, os defeitos dele, que nem tenho o que comentar. Que, cara, é a primeira vez que se joga um RPG na qual, tipo, você vê o seu personagem crescendo e criando um vínculo com o que é teu pai, assim, sabe? Porque em geral tu cria um personagem e ele já é adulto. Nesse cria um personagem, assim, tipo, você vai vendo ele crescer e é o tutorial, sabe? Aquilo aquele foda, tutorial, cara, do Fallout 3 é muito foda. Cara, e aí, porra, cara, e aí você conhece, quando você tá dando tudo merda, assim, você vê o cara que fazia bullying com você, tudo cagado, assim, você pode ajudar ele ou sacanear ele, sabe? Cara, eu peguei o taco de beisebol, eu detonei ele, cara. Eu detonei ele. Bom, garoto. Tipo, você passou 15 anos fudendo comigo, agora, tipo, eu posso, saca? E, cara, quando você sai do Vault of One One, cara, e, tipo, é tudo destruído, cara. Aquela aquele botezinho cena, tocando musiquinha de marchinha militar, sabe? Aí eu desci, cara, tudo destruído, assim, uma escola destruída, cara. Um monte de garrafa de Coca-Cola. Puta que pariu, cara. Nuca-Cola, seco. Porra, desculpa, cara. E, assim, cara, teve algumas coisas nesse jogo que são muito memoráveis, assim, que é... Primeiro é a ideia de criar um universo que você pode explorar que ninguém nunca viu, sabe? E, cara, cada cantinho eu queria ver o que tinha dentro, sabe? Cada coisinha eu queria abrir, eu queria explorar. E, tipo, não só isso, cara, o fato de você encontrar parte de civilização, assim, onde as pessoas reagem diferente, sabe? Por exemplo, o prédio onde os ghouls querem entrar, uhum. Você tem que fazer todo o aspecto social. Cara, aquele prédio, a narrativa da parte de racismo e preconceito, cara, só aqueles 40 minutos de gameplay é muito melhor que o Bioshock Infinite fez em horas de jogo, sabe? É fantástico, cara. Sem contar as partes engraçadas. Hello, my friend, it's me! Parece o Bork lá com a Gatling, cara. Ou o cachorro, cara. Aí, tipo, os companions são divertidos, sabe? Você se importa com os companions, assim, sabe? Tipo, e eles são fugas cômicas, assim, saca? Ou o cachorro, tipo, não mexe no meu cachorro. E, tipo, eu fiz um cara que ele era, tipo, stealth, fiz um ninja, saca? Eu pegava os tacos de beisebol, corria e explodia as pessoas. E, cara, mas eu peguei o perk do Mysterious Man, eu não lembro o nome. Mas, basicamente, de vez em quando vinha um cara do além, assim, não estava combatendo e começava a dar tiro. De repente, estava brigando, dava um silêncio, uma musiquinha de Velho Oeste, parecia um cara, assim, no topo da colina, sobretudo, chapéu, puxava, você vai, começava a atirar em todo mundo, matava os caras e desaparecia, sabe? Porra, eu achei, assim, muito surreal, muito fantástico. Pra mim, só não é o número, o meu jogo favorito, porque tem uma coisa muito pessoal no meu jogo favorito de geração, mas, cara, Fallout é fantástico, cara, fantástico. E é isso aí. Eu posso mudar minha lista e botar o Fallout mais pra cima, não? É, depois do discurso do Seiko, eu fiquei com vontade de fazer isso. Porra, cara, mas... Você vai dizer que, cara, quando você entra... Pô, ficou com vontade de instalar ele aqui no Steam de novo e jogar de novo, cara. Pô, cara, entra... isso vai acontecer, fi. Isso vai acontecer. Cara, quando você entra no Steam... Porra, cara, eu joguei... Uhum. Cara, olha só, eu saí da cidade, eu peguei a direção errada, eu não fui pro Nuketown, cara. Eu fui pra um outro lugar, cara. E quando eu voltei pra Nuketown, eu tava no level 20, cara. Aí, Eu cheguei na cidade, os caras, tem uma bomba aqui, vamos rezar. Eu cheguei e desarmei a bomba. Os caras, meu Deus, você salvou a cidade. É um herói. Uma casa, assim, sabe? Aí eu fui lá, humilhei o priest, que fica dizendo que a bomba vai explodir. Falei, eu desarmei a bomba. Aí o cara chora, assim, sabe? Tá bom, eu vou pra casa, então. Ele, assim, é, tipo, ele... Cara, é muito foda, saca? E aquele momento em que você entra, tipo, numa matriz. Você entra naquela máquina onde... As pessoas estão todas no mundinho de fantasia, que é onde é todo mundo feliz. Pô, que você tem que arrumar uns puzzlezinhos, né, cara? É. Muito, muito foda, cara. E aí você tem que escapar dali e tirar as pessoas daquele transe. Pois aquilo é foda! Pois é. Cara, e, cara, o mais foda, mais que isso, é quando você tem que voltar pra Vault 101. É. E a sua amiga, baseado nas escolhas que tu fez quando saiu do Vault 101. É. Aquilo é foda. Aquilo é tipo, face your sins, né? É. É muito foda. Desculpa, pessoal, mas... Obrigado, Seco. A gente está falando daqui no Steam, já. Chegou a hora, então. Chegou a hora de conhecermos o jogo número 1 da última geração, da opinião de... Fernando Seco, Rafael Kunen e Giliar Lopes. Eu vou começar então. Vou deixar o Seco por último. Pra gente deixar o drama, né? O suspense. Malhar eu. Não, Seco, a gente respeita a sua opinião. A gente já falou, a gente entende que você teve traumas, né? Teve uma série de coisas que a gente, né? Quem somos nós aqui pra fazer chacota com. Pois é. Né? Com os seus problemas de infância que levaram você a ter essa visão deturpada dos games. Então... Só porque seu Bioshock é o seu jogo favorito e eu botei ali em sexto, é isso? Seco, sexto foi insultante. Sexto foi foda, Seco. Ó, cara, sou seu amigo e tal, mas sexto, seis não dá. O meu número um da geração que tá nos deixando... Adivinha? É o Bioshock, é claro. Bioshock, pra mim, é um jogo que... É óbvio, né? Seco. É óbvio, né? Seco? Hã? Hã? Hã? Bioshock, cara. Ele, pra mim, é um... Quando eu joguei, realmente... Abriu meus olhos pra que mais os jogos poderiam ser, sabe? É... Como que um game poderia... causar essas sensações de questionamento, de você se importar com o que acontece com aquele mundo, e você vê como que anos de aplicação daquela ideologia do Andrew Ryan fizeram com que as coisas ficassem daquele jeito, sabe? É um mundo, né, utópico, maluco, completamente entendeu, incrível, né? Mas... Você colocando as peças no lugar de como as coisas aconteceram e quem era esse Andrew Ryan e tudo que ele fazia e os outros personagens envolvidos, você chegava à conclusão, cara, por mais maluco que pareça, isso aqui é possível, sabe? Isso aqui é crível, né? Com toda a deturpação que tinha, mas o jogo ele tinha essa profundidade necessária para você se sentir dessa forma. Sem falar, cara, pode ser que a jogabilidade não seja o ponto mais forte do Bioshock 1, mas ela não entra, pra mim pelo menos, ela não entrava no caminho do meu aproveitamento do jogo, do meu enjoyment do jogo. E, cara, se você somar isso, a capacidade deles de lidar com o pacing, de te assustar nas horas certas, de trazer essas cenas diferentes, sabe, de... colocar, igual o Rafa falou do Fallout, eu acho que o Bioshock, mais ainda do que o Fallout, faz isso. Você olha pro environment e tem uma história ali. Naquele monte de coisa parada, aquele monte de geometria e texturas, tem uma história. E as mensagens de áudio eram também muito, uma parte grande, mas não só isso, cara. Eu acho que chegava na sala, igual tem lá, um apartamento de alguém, tudo queimado, e um corpo em cima de uma mesa queimado. E aí você encontra itens, e aí você descobre, que foi, o que foi que aconteceu, quem que atacou essa pessoa, o que que eles estavam procurando, e descobre que eles não encontraram, aí você vai procurar esse cofre escondido, e lá dentro tem uma recompensa, sabe? Você... totalmente opcional tudo isso, você ter essa... o jogo ser tão bem feito ao ponto de você se... sabe, se tornar um com ele e resolver esses problemas, esses puzzles, essas... deduzir essas soluções de problemas que são secundários, porque os primários, os problemas da quest principal, infelizmente os jogos de hoje, o jogador não pode ficar stuck, né? Ele tem que ter a saída, tem que ter a setinha dizendo pra ele pra onde ir, tem que ter a dica toda hora. Então isso o Bioshock ainda faz na parte da main quest. Mas todas essas outras coisas opcionais de exploração, ele pra mim é o maior exemplo de você recompensar a exploração que eu me lembro nos últimos anos. E, cara, a experiência, cara, o estilo artístico, a história, tudo nele contribui pra ele ser essa obra transcendental que eu acho que ele é, um marco na história dos videogames. E por isso que ele é o meu jogo número 1 dessa geração. Rafa. Sempre uma lágrima aqui. Então. Meu jogo da geração também vai choque, cara. Não tem pra onde ir, assim. É foda. Não vou repetir o que tu falou já. Queria só acrescentar uma coisinha ou outra. Os sistemas que eles têm dos plasmides e das armas e elas e conseguirem interagirem entre si. E daí tu joga o environment no meio também. Esses três poderes assim que tu usa um com o outro pra solucionar os levels, os encontros, assim. E é um negócio que tu tem que pensar, como é que eu vou resolver essa situação gastando o mínimo de recurso possível, sabe? Tu joga o Big Dead nessa equação também, sabe? Que, pô, ele vai consumir mais recursos ainda do que o normal. E ele se comporta de uma maneira diferente, então como é que eu faço, sabe? E tu dá uma... tenta ficar meio stealth pra analisar o level antes. Como é que tu pode se aproveitar do level da menor maneira possível? Pô, eu tenho esse negócio, essa bala de que é melhor pra armadura, então eu vou guardar ela pro Big Dead, mas eu posso usar essas armadilhas, essas traps aqui pra matar os carinha fraquinho antes. E eu posso fazer isso, usar esse plasmid aqui pra fazer eles correrem atrás do cara e passarem pela minha armadilha. Sabe, essas coisas que tu vai usando os elementos do cenário com os teus próprios recursos e com cada inimigo, com o que cada inimigo faz, assim, é foda demais. É, sabe? A típica estratégia era aquela: dá um tiro no carinha e se esconde atrás do Big Dead, ele vai acertar o Big Dead e o Big Dead vai brigar com ele. isso é foda demais, assim, cara. Eu não joguei nada igual ainda. Assim, eu tô esperando o meu próximo Bioshock, assim, que... Então, o 2 foi bom. Hã? Joga a expansão do Bioshock Infinito, Borough Odyssey. Não, eu não dou mais dinheiro pra aquela franquia. Infelizmente, eles me decepcionaram muito com o Bioshock Infinite e eu só sou enganado uma vez. É, cara. Quando... Tu acha que eles mataram o Bioshock franquia? Eu acho que a franquia tá morta, e se eles lançaram um Bioshock novo, ó, é igual o Bioshock 1. Daí, se todo mundo falar isso e vocês dois jogarem antes de mim e falarem isso, daí quem sabe eu volto a jogar. Mas eu só sou enganado uma vez, cara. Eu não vou jogar mais Bioshock, não. Então, quando... Você sabe que eu não coleciono mais games. Eu jogo e depois eu vendo pra loja, né? Com Fallout 3, na hora de vender, eu pensei... esses caras lançam tantas expansões maneiras, vou guardar. Com XCOM, eu pensei... a expansão lá é tão prometida, deve estar chegando. Vou guardar. Com Bioshock Infinite... Tá lá na loja, vendi faz tempo. Vendi na semana que saiu a expansão Burial at Sea e não me arrependo. E é triste, cara, porque tipo assim, ó, tu joga o Dragon Age 1, que é uma obra-prima, sabe? Eu jogo o Dragon Age 2. Foi triste porque não foi tão bom quanto, assim, eles pecaram muito, sabe? Mas ainda tinha aquele espírito do jogo, do que é o Dragon Age, sabe? De a história, por melhor, por não ter, mesmo não ter sido tão boa quanto dois, tava lá os personagens legais, aquela toda a progressão, o combate, eles tentaram melhorar, falharam, tipo, eles falaram em várias coisas que tentaram melhorar, mas não conseguiram, eles não mudaram totalmente o que é Dragon Age, sabe? Mas o Bioshock não é Bioshock, cara, sabe? Eles podiam chamar de um jogo generic shooter e feito a mesma coisa, sabe? Não precisava ter chamado de Bioshock o jogo, sabe? A impressão que me deu foi que eles chamaram o jogo de Bioshock só porque, dos mesmos caras, sabe? Porque não... É triste. Okay, mas o meu pior problema com esse jogo é o fato de que o final, tipo, o mundo e a explicação que eles deram pro que é Rapture, tipo, é tão surreal que qualquer imundício que eles façam vai fazer sentido nesse universo que eles criaram, entendeu? E tipo, então tudo que tu acreditou que podia ser de um jeito, não é. Eles ficam brincando com isso, sabe? E eu acho irritante, sabe? Porque eles podem fazer qualquer merda e depois desfazer aquela merda dizendo que faz sentido naquele universo. Ué, qual é a franquia que a gente conhece, eu acho que vocês são tão fãs quanto eu, que fez exatamente isso? No primeiro, mostrou que o mundo não era dessa forma, você acreditou que o mundo era assim, acreditou em tudo aquilo e estava satisfeito. Acabou o primeiro, você estava preenchido. E aí vieram os subsequentes e quiseram questionar isso, estragar isso e se tornarem então um grande fracasso. Tô falando de Matrix. Sabia que era Matrix. Entendeu? Mesma coisa que aconteceu com o BioShock, no caso do Infinite, aconteceu com o Matrix, cara. Deixa o primeiro quieto lá. Não, faz outro jogo, fazer, cara. Chama de outra coisa, fazer um shooter, faz outro jogo, cara. Beleza, mas não, mas, não é BioShock. Rafa, eu ficaria satisfeito se o Infinite terminasse e não tentasse mostrar nada de Rapture e nada acontecesse em Rapture. Do tipo, no mundo desse cara, que tudo que aconteceu com ele foi tipo vários universos paralelos, tipo, porque ele, sei lá, whatever, isso não tem a ver com o porra do BioShock, tá ligado? Tipo, pra mim, eles podiam ter inventado alguma coisa que não fizesse relação com o primeiro, saca? Então você vai adorar a expansão. Não, velho, nem fala. Cara, aquele final assim, tipo, um monte de gente falou, mind blowing. Mas eu tive que ler na internet o que alguém escreveu pra eu conseguir entender, mas é mind-blowing. Daí eu assim, tá, ok. É isso, isso, isso, já é. Ok. Então, whatever. Então tá, a gente fecha por aqui, né, Seco? No problema. Não, eu tô brincando, ó. Seco, já falamos bastante de BioShock aqui, mas você então ficou aí pro final pra dizer pra gente qual é o seu jogo número 1 da geração anterior. Não nos decepcione. Ah, é Lenoir, claro. Não. Não é o Lenoir. Acho bom, né? O Rafa rindo, pô. Do que, caralho? Ah, eu ia desligar agora mesmo. Nunca mais ia falar contigo. Não. É claro que não é o Lenoir. Cara, sim. Cara, meu jogo favorito da geração anterior foi o Dragon Age Origins, ou popular DAO. Pra mim, assim, esse jogo setou tantas coisas que eu sempre amei em RPG e levou pra um outro nível que eu não consigo não ficar muito nostálgico de lembrar das coisas, sabe? O fato de você não só escolher raça, classe, mas escolher o background que dá... E jogar tipo, o background, né? Cara, são backgrounds diferentes, cara, e cada um é mais foda que o outro, cara. Tipo, cara, eu peguei, minha primeira escolha foi uma elf female na cidade, cara. Primeira coisa que acontece, lá chega, a prima dela vai casar, chega o cara, o príncipe da província, da região da cidade, diz assim, a lei é da prima note, né, que é o príncipe que dorme primeiro com quem vai casar. E cara, e eles... levam você e todas as elfas, cara, pro castelo, cara. E, tipo, você tá preso aí, tipo, eu era um rogue, consegui fazer picklock no cara. Entrei lá, os caras estão tentando estuprar a mulher, eu mato todo mundo e eu tenho que fugir, cara. Porque eu sou um criminoso por tentar, porque eu matei o príncipe. E, cara, pra mim foi assim, fuck, né, cara. Daí eu tenho um problema muito sério com criar classe. Porque quando eu gosto de uma classe, eu vou em qualquer outra. Cara, eu criei um mago, cara. Aí tem toda a história do Blood Magic, cara, que eu achei fantástico. Aí eu criei um anão depois, cara. Sabe, depois eu criei um Wooden Elf, cara. Cara, e foi... Cara, assim, eu fiquei horas só criando personagens, assim, no começo. E jogando até todo mundo chegar na mesma região. Depois eu escolhi um deles pra continuar. E, cara, o fato de você ter uma relação com os personagens, que não é uma relação só de o que ele vai fazer de coisas, de falar coisas boas pra você, ou ter uma relação contigo. Ele te habilita coisas que você pode aprender, sabe? Então, por exemplo, com a Morrigan eu aprendi a ser um shapeshifter. Com outro anão, que eu fiquei amigo, eu aprendi a ser berserk. E aí com o outro cara, que é o Alistar, que não gostava de mim, eu não aprendi o negócio de paladino, sabe? E depois todas as escolhas que você faz começam a influenciar na relação dos personagens, né? Como aquela região vai funcionar. E, cara, isso pra mim foi muito mind-blowing, assim, por ser um fã assíduo de RPG, coisa medieval, cara. Foi, assim, foi muito foda. Eu apanhei pra caralho no chefão final, mas foi escolha. Todas as minhas escolhas até aquele momento foram bizarras, porque eu queria um mago, eu queria que o meu. Eu queria lutar contra com um cachorro, eu fiz o meu tanque não ser tanque. E, tipo. Mas depois, jogando as outras vezes, cara, foi assim, muito foda, cara. Tipo, todo o lore, cara. Cinzas de Andraste, como você encontra o padre, e o padre diz: a gente, isso aqui pode ser um milagre que vai salvar o mundo, ou isso aqui, daí você fala: não, mas todo mundo vai vir aqui e vai destruir o santuário, você tem que escolher matar o padre ou não, cara. Eu matei o padre, né, óbvio. Mas assim. Não sei por que é óbvio, mas beleza. A reação de todo mundo é assim, tipo: por que que você fez isso? Você tem que se justificar. E depende de como você se justifica, você perde moral com as pessoas, assim, sabe? E tem gente que não quer, não tá nem aí mais pra você depois daquilo, sabe? E, pô, é muita. Tipo, sempre tem os dois lados e cada lado vai te levar pra um caminho completamente diferente, cara. Eu achei isso muito foda, assim, cara. E, pô, eu. Pra mim. Foi provavelmente a melhor experiência, assim, de RPG que eu tive em muitos, muitos anos, assim, sabe? Então, por isso que eu odiei, cara. Meu favorito da geração anterior. Desculpa te decepcionar você, Gilead. Caralho. Mas. Que, Não cara. decepcionou, Seco. Não decepcionou. Não. Cara, você tem uma ideia, olha só. Quando você tem uma hora que você tem um ambush, e tem um pessoal que você escolhe, tem um anão que você pode depois fazer recrute nele. Cara, tipo, eu tava tão. Tipo, você quer me matar, desgraçado? Peguei e matei o cara. Depois eu descobri que, na verdade, ele é um cara super importante no jogo, que te ajuda a fazer um monte de coisa, te leva pra um path de caminho mais diferente. Não tava nem aí, cara. Fez ambush, tentou me matar, desgraçado, te ferra. E esse tipo de escolhas, assim, cara, tipo, não vi perto em nenhum jogo, assim, sabe? De sentir, tipo, que você realmente fez o shaping do mundo, sabe? O shaping da sua parte, tipo. Se influenciou como é que a sua história vai ser. Isso é difícil ter em RPG, sabe? Ou mesmo em jogo normal. Eu acho que o D.A.O. superou tudo isso pra mim. Legal, Isso cara. aí. O contraste disso com o que você contou pra gente mais cedo do GTA V, da sua experiência de jogando aí que você falou em off. Que, pô, não, tava fazendo a missão, você é mó badass, aí o cara, o aliado seu ficou pra trás, mancando, você foi embora, deu mission failed. Mas, porra, eu não sou o badass, eu vou embora da Não, missão, largar o então. cara. Mas o jogo não conseguia continuar sem que aquele personagem fosse salvo. E no Dragon Age, o exemplo que você contou, tão mais robusto, que ele permite que você molde o mundo do jeito que você quiser. Ah, não recrutou esse cara, tá? Ué, foda-se, continua assim mesmo, você, entendeu? E isso que eu acho, cara, tão foda desse jogo em particular e dos jogos da BioWare em geral, que você se sente realmente que tem o poder de jogar do jeito que você quiser e moldar o mundo do jeito que você quiser. Achei fantástico, cara, você ter escolhido o DAO como seu primeiro jogo. Ah, pois é, eu decepcionei vocês nos top 3 pelo que vocês estavam falando antes, mas assim, é só porque nesses jogos teve um engajamento pessoal tão grande pra mim, assim, que, tipo, não importa quase nada, assim, porque foi tão overwhelming a experiência, tipo, do Fallout, do GAO, sabe? E mesmo do Demon's Souls, que, porra, ia ser difícil eu não dizer que vocês são provavelmente os três melhores jogos que eu joguei. Então é isso. Estão eleitos aí os melhores jogos da última geração. Queria fazer algumas menções honrosas aqui, na verdade, perguntar para vocês. Rafa, cadê o Uncharted 2 na sua lista? Caiu fora. Ele tava na minha lista, mas daí eu comecei a. Por causa da minha lista também, ela eu não queria botar vários jogos do mesmo gênero, né? Porque senão, se eu tenho um gênero favorito, de todos vão ser desse gênero. Então, eu Desculpa, preferi cara, não. mas pra mim é assim. O Seco não tem problema nenhum com isso, mas tudo bem. Não, eu preferi não fazer isso, preferi espalhar um pouco mais, assim. E o The Last of Us e o Batman são melhores, então tiraram o Uncharted 2 da lista. Entendi. E na sua lista não entrou Mark of the Ninja, por quê? Não entrou. É um jogo bom pra caralho. É um dos melhores jogos que eu joguei ultimamente, assim, mas a competição é forte. Não dá pra competir com esses Melhores, dois. 10 melhores da geração é um pouquinho demais, né? É. A competição é um pouco desleal. E Seco, Dark Souls na sua lista, cadê? Bom, eu tive que escolher um dos dois, né? Ué, mas você falou que você não tinha problema com isso agora mesmo. Não, mas assim, por exemplo, eu não falei de Oblivion. É, é verdade, cadê o Oblivion? Entendeu? Cadê o Oblivion? Porque... Oblivion, cadê, cara, o Oblivion? Tipo, Oblivion tava ali brigando, cara. O meu problema é o seguinte, cara. Todos esses jogos, eu gosto muito do desenvolvimento de personagens, sabe? Então... Porra, eu não consigo não dizer que os RPGs que eu citei aqui não foram pra mim os jogos que mais me tocaram, assim. Mas o Oblivion eu joguei pra caralho, mas eu tive que escolher, tipo, o que causou mais impacto, saca? Entendi. Tipo, mas por, então, que o Oblivion... por que o Demon Souls à frente do Dark Souls? Oi? É, por quê? Também tem isso também, né? Não, é porque... Cara, então, olha só. Você imagina o seguinte... Você imagina que você não tivesse mais esperança em um estilo de jogo. E de repente um dia você vê esse jogo. E você joga. Entendi. E esse jogo é foda. Entendi. E aí quando você vê a evolução daquele jogo, é mais do que você já conhece. Mas o impacto não é tão grande. Entendi. Você vê as melhorias, mas o impacto não é tão grande. Entendi. Então é uma coisa parecida com Call of Duty 4, que fez com shooters. Walking Dead com os adventures. Né? O Batman com os jogos de herói. A gente consegue entender. Então o impacto realmente foi maior do primeiro, porque foi a maior novidade, né? É, não só isso, eu acho ele mais obscuro, tipo, parte, tipo, ele é gótico, macabro, assim, sabe? Eu gosto disso, assim, sabe? Tem um quê de Lovecraft bem forte nesse jogo. Entendi. É foda. É, e na minha lista de menções honrosas, o único que talvez mereça a menção é o Super Mario Galaxy, que é um jogo de plataforma muito bom, muito gostoso, mas que na hora de eleger os 10 melhores, aí não tinha como, ele ficou um pouquinho pra trás. É. Né? Eu tenho um outro que eu queria só mencionar honrosamente, que eu acho que Left 4 Dead foi um jogo que co-op, assim, redefiniu muita coisa pra, de cooperação. Uhum. É, pra mim. A menção honrosa também. Ele definiu até, por exemplo, AI Director, que foi tipo um conceito simples, mas que todo mundo leu e falou, caralho, realmente, né? É aquela IA que tenta tornar o jogo mais divertido pra todo mundo, mexendo na dificuldade, mexendo na inteligência. É, pô. Pois é. É maneiro. Legal, espero que todo mundo tenha gostado, então. Mande pra gente as suas sugestões aí. Qual foi o grande jogo que a gente esqueceu? Fala aí, pô, pra gente. A gente pode falar o mais decepcionante? Pra cada um? Pode. Um rapidinho? Aham. Uhum. Pra você, Gerard, qual foi o seu jogo mais decepcionante? Porra, sim, né? Não. Claro, pô. Cara, o mais decepcionante, se essa é a palavra, a gente já falou bastante dele, que é o BioShock Infinite. Se essa é o caminho que você quer levar de mais decepcionante, é o BioShock Infinite pra mim. Pra mim também, BioShock. Principalmente pelo fato de o BioShock ser, pra mim, o melhor jogo da geração. É, e o BioShock 2 não tá muito atrás também. É, eu achei o BioShock 2 tão bom. Não tão bom, né? Mas bom o suficiente pra fazer parte dessa franquia. Comparável. Daí chega, daí chega o BioShock Infinite e... Tá, cadê o BioShock nesse Infinite? Pra mim foi extremamente decepcionante. Yeah. Pra mim, devo dizer que a briga fica entre L.A. Noire e Heavy Rain. Pô, L.A. Noire. E L.A. Noire consegue ganhar o título de da borboleta da geração passada. Porque, cara, tipo, eu lembro a empolgação e o Gilhage, cara, assim, a gente conversava. O Rafa não lembra, mas eu lembro até uma vez eu liguei pro Gilhage, assim, me respondendo como se fosse o próprio inspetor de polícia. tipo, a loucura que a gente tava, assim, tipo, pela ideia do que era ser o jogo. Cara, que pastel murcho, cara. Sabe, aquele pastel, que pastel velho, murcho. Assim, era pra ser, meu Deus, era pra ser o melhor jogo de todos os tempos, né? Daí, sai aquele lixo. Pois é. Pois é, é que assim, ele falta tudo, tá ligado? Tipo, falta amadorismo, assim, cara. Dá pra ver que foi amadorismo, assim, que, sei lá, Rockstar tentou dar jeito e não conseguiu e saiu aquela bosta mesmo. Pois é. Valeu então, fala. Então nesse clima, né, de bombshell positivo, a gente fecha. Na verdade, então, esse foi o último programa desse ano 2013. Nós vamos entrar de férias, a gente volta aí em algum momento no começo do ano que vem. Mandem aí suas sugestões, seus comentários sobre suas listas. Podem colar suas próprias listas aí nos comentários também pra gente discutir. Mas pode colar nossa também, né? Cada isso um já ia fazer. Eu anotei os jogos de todos nós aqui na minha listinha. Vou publicar aí no post para vocês terem um registro disso. E, né, coloquem aí, digam pra gente quais foram os jogos que a gente esqueceu. É, encham o saco do seco sobre por que o BioShock no número 6 não faz o menor sentido. E a gente volta ano que vem. Então, Rafa, Fernando, um feliz Natal. Já disse preconceito nenhum, nunca. Não, sou imparcial. Totalmente profissional. É, entendeu? Jornalismo em primeiro lugar. Vou te mandar, né, uma cópia disso. Ó, Giliad, se você continuar fazendo isso, eu vou te mandar uma cópia do Spore. Não, cara. Tudo bem, eu parei. Mas então é isso, cara. Ó, feliz Natal, bom ano novo pra vocês. Obrigado por mais um ano de podcast. A gente volta em 2014. Tá bom, Rafa? Um abraço pra você. Valeu. Um abraço pra todo mundo. Até a próxima. Valeu, Seco. Um abração. Feliz Natal. Falou, pessoal. Feliz Natal pra vocês aí. Muitos joguinhos, muitas diversões e muita cachaça. Nessa ordem. Então, beleza. Eu também me despeço aqui. Fechamos o podcast 2013 e até o ano que vem. Tchau. Close, we're falling to the ground. Taxi driver, sun is rising, bright sirens keep on driving, flashing light. Oh, what a night! I missed your bed, I lost my head. And it's sunny, where's the running? For a roof, the hour last, I'm barefoot, barefoot. Don't you let me. Falling to the ground.